Projeto X Podcast. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast! E hoje iremos falar sobre um dos melhores animes de basquete. Seja, eu falei um dos melhores, eu não falei o melhor, não, Mugi, só pra não te irritar. Um dos melhores animes de esporte, vamos colocar assim. Porque basquete também, tem tipo três, tem o Kuroko, o do robô e o Slandang, só. Não, tem a das menininhas, Moe, também, pô. Poxa vida. Gosta, tá? Mas enfim, vamos falar sobre Kuroko no basquete. E antes de mais nada, vamos às introduções das pessoas desse cast. Eu sou o Mugi e o Kiss é melhor que todo mundo, falou, valeu. É melhor por um determinado período de tempo, uns 5 minutos, por aí, cara. Roteirismo. Aqui é o Rafael Fer e hoje a gente vai pra zona. A gente vai pra zona além da zona, meu Deus, que profundo. A zona além da zona, né, cara? É uma super zona. E no universo de Kuroko é a zona com rapazes. Isso é perigoso. Por quê? Né? E tem um cara na porta. Pra pegar, pra você mostrar a sua identidade, né? Aqui é o Sage, e o que é mais importante para o time é o que você acha que você pode fazer para o time. Aqui é o Cabeça, e eu gosto mais de Kuroko do que Slandank, foda-se. Foda-se todos vocês, ouvintes, que estão reclamando agora. Tamo juntos, ligar agora, tá? Se você caramba. Não quer ouvir. Pesado. Não fala assim com os ouvintes. Deixe eles se matarem nos comentários. E é verdade. Eu tô me segurando aqui, galera. Fora a equipe aqui do Projeto X, nós temos um convidado especial, o senhor Eric, por favor, se apresente. Muito bem, eu sou Eric Seika e... Defense! Caraca, boa. O vai, Eric é o mais novo queridinho do Projeto X. Ah, que lindo, cara. É, a gente vai trocando às vezes de queridinho. O Eric é o atual, né, até a gente se cansar dele. E ele ir pra geladeira. Nossa, como muitos. Um abraço pro Tigão, que nem participou. Eu preciso fazer aqui um pedido aos nossos ouvintes. Depois que eu já xinguei eles, né? Eu preciso fazer um pedido pra eles, que é o seguinte: vocês têm uma missão nesse podcast, que é o quê? Quando eu chamei o Eric pra gravar, o Eric virou pra mim e falou assim: falou, cara, eu sou o maior especialista de Kuroko no basquete do Brasil. Não falei isso nunca. Então, a missão de vocês hoje é caçar qualquer erro dele e postar nos comentários. Entendeu? Porque foi o que ele falou pra mim. Ele falou, cara, é a parada. Eu sou o maior conhecedor do anime de Kuroko do Brasil. A gente tem um especialista. Não. Fudeu. Então é assim, a responsabilidade tá toda nas costas do Eric. GG. Deixa, cara, tô com três livros abertos aqui, todos os mangás, cara, espalhados na frente. Tá lendo o Extra Game errar. Também, né, prima? Droga. Databooks, o que for, tudo ele tem. O Eric tá lendo os doujins e a oi, tá lendo tudo. Puta que pariu, ferrou. Mas antes de qualquer coisa aqui, vamos introduzir vocês ao mundo de Kuroko no Basket. Kuroko no Basket é um mangá escrito por Tadatoshi Fujimaki. Ele tem 30 volumes, foi publicado entre 2008 a 2014 na Weekly Shonen Jump. E atualmente está sendo publicado no Brasil pela Panini. Olha aí. Isso aí. Ele foi um sucesso de vendas, foi o terceiro mangá mais vendido de 2013, com 8.761.081 cópias. Adoro quando a estatística ela é precisa, 81, entendeu? Caramba, tá bom. Eu gosto dessa precisão, entendeu? É isso que dá veracidade ao jogo. Você tá entendendo isso daí, né, Eric? A precisão, ó. A precisão que eu quero aqui, é isso que eu quero. Eu quero dados exatos, entendeu? Ó, bem, daqui a pouco a Cabeça vai pedir pra você placar de jogo, hein? Eu quero. Cara, placar, alguns eu sei. Agora, a altura dos caras também sei. Vamos ver. Eu quero. Olha, caraca, você olha sabe aí a altura. Eu falei que o cara tinha assistido 63 vezes, cara. Eu falei aqui, né? Pô, eu falei. Eu sei, gente, eu sei escolher convidado. Confia. Confia na Cal. conhecia. Olha aí, Kuroko no Basket possui também um anime que foi dividido em 3 temporadas, todos produzidos pela Production IG e foram transmitidos entre 2012 e 2015, no seguinte intervalo, né, de tempo. A primeira temporada foi exibida entre abril de 2012 e setembro de 2012, a segunda temporada entre outubro de 2013 e março de 2014 e a terceira temporada finalmente de janeiro de 2015 a junho de 2015. Olha aí, cada uma com 25 episódios. E uma coisa que a gente não pode, independente aí de qualquer coisa, é questionar a qualidade da animação de Kuroko, né? Nossa, é realmente. Acho que pra um anime de esporte que se baseia tanto na movimentação e... Overdrive que eu diga. Então, né? Ele funciona muito bem e o estúdio está de parabéns. Realmente. É muito difícil algum momento que eles ficam meio esquisitinhos, assim, com o olho torto ou alguma coisa assim. O resto da animação é muito boa. As luzes saindo dos olhos, né? Como a Fervin ficou indignada. É, realmente. Eu vou entrar nesse disclaimer depois. Nessa polêmica aí, que essa galera é chata do cacete. Mas nós também temos uma continuação do mangá, né? Que na verdade é o mais um spin-off continuação. Que é o Kuroko no Basket Extra Game, que está sendo publicado na Jump Next. Ele já até saiu. Next, que não é semanal. Não, é mensal isso aí. Mensal. Ah, mas assim, é uma história assim, uma continuação, ciclo que tem prazo pra terminar, né? Aquela coisa. Uhum. Ah, o Kuroko fez grande sucesso, vamos pegar um pouco no embalo, um pouquinho mais curto, e tentar ganhar um pouquinho mais, né, de venda. Uma coisa interessante, fora a parte de animação, vamos falar um pouco da parte musical desse... Ah, meu Deus, já tô emocionado, cara. Nem porra, Gran Rodeio no meu Kokoro, já falo logo, velho. Cara, que banda e que música. Eu lembro quando eu vi a primeira abertura, eu falei, caralho, é isso que eu preciso pra minha vida, pra sempre. É só isso que eu preciso. É tipo Shia LaBeouf, né? Just do it. Just do it. É, faz mais. Entendeu? Nem só que aqui é Can't Do It. You can do it. Mas, cara, eu adoro. Eu sou chato porque eu não gosto tanto de encerramento, então eu não ligo muito pra encerramento. Desculpa quem gosta. Ah, mas tem umas músicas legais. Tem. É que eu não gosto. Eu acho chato, eu pulo, né? Tá? Porque é um tempo que eu não tenho porquê. Eu pulo direto pro cenas do próximo episódio. Não, mas também não fico assistindo todos os encerramentos. Mas as aberturas todas, que são todas do Gran Rodeio, são quase incríveis. Todas, né? Tem uma que não é. Tem uma que não é? Tem, a Zero não é, da terceira temporada. Ah, né? É verdade. Essa aí é da história do flashback, né? Mas tudo bem. É verdade, eles mudaram, né, no flashback. É. Mas assim, são 3 aberturas, cada uma tem 2, só a terceira tem 3 aberturas, né? Mas então, um total de 6 aberturas do Gran Rodeio e uma que não é, né? Em ordem de lançado das aberturas, a gente tem as músicas Tendu, High Fire, The Other Self. Puta que pariu, vocês estavam indo bem. Era tudo em inglês, caralho. Segura, né? Tava bem. Hanging Design no Magical Star, né? Hanging Design no Magical Star. É isso que eles falaram. É. Bank Funk Love, Zero e Memories. Dessa só a Zero que não é, do Gran Rodeo. Ah, eu prefiro com a Kendo. Eu acho que a Kendo tem a pegada do... O Kuroko é Kendo. Spoiler, toca a Kendo no último episódio. Olha, exatamente. A Other Self, cara. Other Self é favorito. Olha, pra mim, eu fico com a Memories e a Kendo. E eu gosto da Other Self. Other Self é melhor. Agora, ó, eu preciso... Eu vou puxar aqui o assunto desse pra vocês verem. Pra vocês entenderem como vocês têm que confiar em mim. Tá, seus filhos da puta, Eric? Conta pra gente o episódio que você me comentou sobre as aberturas. Qual é o seu problema com a abertura? Então, falando um pouco sobre a abertura, na última abertura, né, inclusive que toca a Memories, né, não sei se vocês repararam que no finalzinho da abertura ela começa a aparecer os nomes dos golpes deles, né, assim, bem rápido, assim, com umas letras de cor diferente. Cara, quando chegou mais ou menos o terceiro, quarto episódio, eu falei assim, pá, quero ver todos os nomes que estão dos golpes. E fui pausando frame a frame aquela abertura. E daí eu tomei um meio spoiler, né? Porque naquela abertura ele fala o nome de vários golpes, inclusive do... Não sei se falar o nome dele agora é spoiler. Pode falar. Do Direct Drive Zone, né? Ah, que ainda não, nem tinha aparecido. Isso. Nem tinha aparecido. Eu fiquei, meu Deus, o que é Direct Drive Zone? Meu Deus, o que é isso, cara? Eu fiquei desesperado, assim, por 15 menos episódio. Tá, mas spoiler em abertura pra mim, cara. Tipo, eu como um fanático de One Piece. Mas qual foi a última vez que você pausou frame a frame de uma abertura, Mugi? Nossa, cara, na boa, nem eu que sou extremamente fanático por One Piece fiz isso. Minha resposta nunca, cara, jamais. Você tá perdendo muita coisa, Mugi. Não, ó, eu já fiz isso. Tem altas cenas escondidas em frames. Eu já fiz isso, mas não frame a frame. Tipo, em algumas aberturas de One Piece pra ver alguns pedaços específicos, mas não foi frame a frame, cara. É que, cara, eu fiquei muito nervoso, cara, porque eu via vários nomes passando e falei, não, tem que ter, tem alguma pista, tem alguma coisa aqui. E daí tinha mesmo, né, tinha o nome de todos. Só que daí não adiantou, porque eu só vi o nome e demorou 1000 episódios até chegar ao... Só foi no, sei lá, os últimos 4 ou 5 que foi mostrar o que é. Direct Dive Zone. Pois é, nossa, eu fiquei muito tenso, mas tudo bem. É bom falar, então, uma observação interessante, né, curiosa até, sobre o Kuroko no Basket, que é o seguinte, a gente sabe que ele tem uma fama muito grande, né, principalmente por causa da sua apelação a um público de fujoshis, né, vamos dizer a verdade, de fujoshis, né? Okay. Inclusive, eu e o Eric estávamos hoje conversando sobre os casais. Eu pensei que você ia falar, inclusive eu e o Eric somos fujoshis. Somos fujoshis. Vocês são duas fujoshis, né? Meu Deus. Somos fujoshis de Kuroko, nós ficamos debatendo hoje os casais de Kuroko no Basket. Não, cara, ficam desenhando seus doujinshis, né, cada um com seu casal. Cada um na sua casa, desenhando. Mas o que aconteceu que, por causa do anime, a quantidade de doujinshis de Kuroko explodiu bastante, ficou muito popular. E por causa disso, acabou aparecendo um tal maluco, cara, que é um, sei lá o que é esse cara, um fã maluco, não sei, meio reprimido, otaku estranho pra caramba, que ele mandou ameaças pro mangaka, o Tadatoshi Fujimaki, né, e as várias escolas associadas a ele, em que ele mandou cartas com um pó estranho, ou um líquido também estranho, e um texto falando que ele jogaria sulfeto de hidrogênio na cara do mangaka, se ele ver ele de novo. Parabéns, meu irmão. E aí ele lançou mais de 250 cartas endereçadas a lojas que tinham Kuroko e tal, né? Cada um com um fluido de isqueiro. E aí várias lojas pararam de vincular Kuroko nos seus stands. Teve um problema de segurança mesmo, que o mangaka não se apareceu em várias manifestações públicas, vários eventos, né? Ele não apareceu, ele tava correndo com o risco de morte danado, complicado. A Comic Cat naquele período, a Comic Cat é o maior evento de doujinshis, né, lá no Japão, e naquele período ali, a Comic Cat suspendeu doujinshis de Kuroko. Teve um prejuízo danado por causa disso, né, porque a série mais popular naquele momento não tinha nada disso, né. Só que aí, depois, em dezembro de 2013, o suspeito foi finalmente capturado, olha aí. E aí é o cara maluco mesmo, né, cara, não precisa nem ficar muito debatendo o que é esse, por que ele tá fazendo isso, porque não tinha nada pra fazer, né? E aí, depois disso, o comitê do Comic Cat decidiu assim, olha, a gente não fez nada, não tinha nada de Kuroko nos eventos, então a gente vai organizar uma edição especial, também chamada Kurocat, né? E assim, só pra doujinshis de Kuroko, olha aí, só pra pelo menos ter um pouco mais de lucro por causa disso, né? Mas é uma história muito curiosa. Deve ter muita gente que foi. Cara, esse é o tipo de maluco que ele, sei lá, ele deve ficar pausando o frame da abertura, entendeu? É esse cara que faz o negócio aqui. Ah, sei lá. Porra, vocês estão denegrindo o basquete. Para com isso, seu mangaka maluco. Basquete. Cara, mas é engraçado, porque o próprio anime, ele não se preocupa muito com essa imagem, porque todo final ele mostra uma fanart e todas elas são alguma coisa pra esse público, entendeu? Então assim, eu imagino que esse cara, se ele realmente tinha um problema com isso torturou ele durante muito tempo, entendeu? E aí ele, como todo japonês, não sabe lidar com seus sentimentos, né, e achou que a melhor coisa era mandar pote pro Antrax pro maluco do mangaká. Cara, imagina se pegasse outros mangakás famosos que recebessem cartas de ameaça, meu Deus do céu. Aí não saía nada também. Yoshihiro Togashi deve usar essa desculpa. Olha, recebi ameaça, não vou publicar nada. É, vou ficar jogando aqui, tá? Vou ficar aqui jogando. Não, mas a ameaça do Togashi é o inverso. É pra ele continuar lançando essa droga, senão eu te mato, né? Pelo amor de Deus, termina. O pessoal do Dragon Quest não ajuda ele, porra. Uma pena. Aí pra anunciar um novo, já era. Vai entrar em ato. Nunca mais a gente vai ver um novo Hunter x Hunter. Ah, meu Deus do céu. Ignite Pass! Kai! Então, o time de basquete da escola Teiko formou um lendário time ginasial, imbatível, tricampeão nacional. cujos membros titulares foram chamados de Geração dos Milagres. Antes de começar o período colegial, todos os integrantes se matricularam em diferentes colégios de times tops de basquete, né? Cada um foi para um canto e o time se desfez. Mais uma coisa que poucos sabiam é que na Geração dos Milagres existia um sexto jogador, né? Que era o chamado Jogador Fantasma. E ele era capaz de mudar o ritmo da partida completamente. Esse jogador se chama Kuroko, né? Que é o nome aí do anime. Coincidentemente. Barra mangá. Nome do mangá, né? E ele se matriculou no colégio Seirin, com o desejo de desafiar todos os membros da Geração dos Milagres. Ele queria bater de frente com todos os outros. O colégio Seirin, ele não se encontrava no melhor momento do basquete da vida dele. Gente, ele foi inaugurado, porra. Não tinha time de basquete. O time até tinha conseguido uma conquista mediana, né? No ano anterior, eu acho. Mas nada de expressão. Não era uma escola tradicional. Um colégio novo, pô. Era um ou outro jogador ali que se sobressaía dos demais também. É que não tinha nem gente de terceiro ano. Pois é. A primeira questão do Kuroko, tirando essa sinopse que o Fé falou com uma entonação incrível, eu senti muito sentimento, viu, Fé? na sua leitura da sinopse. Eu quis fazer uma emoção. Você tentou ser narrador, né? O narrador, entendi. Não, eu entendi. Muita emoção, ele não conseguiu, assim. Ele não conseguiu, ele fez Se eu fosse falar com toda a emoção que eu tava sentindo, aí não ia ficar bom. Não, eu entendi, você fez o processo inverso pra proteger o mundo dos seus sentimentos. Sim, ó, claro. Estratégia. O grande ponto, eu acho que é o diferencial do Kuroko perto de outros animes, é o que é o personagem. Né? O Kuroko, que dá o nome à obra, ele é um jogador que ele é ruim, né? E ele não é ruim, tipo que a gente tá acostumado dos animes de esporte, que o cara é ruim, treina e melhora. Ele é ruim e não melhora. Isso é que é incrível. Mas ele tem ao a habilidade... Ao mesmo tempo, ele é bom. Não é que, mas ele não é bom, ele tem uma habilidade útil. Que faz, né? A diferença, né? Por que ele é considerado aí, né, o membro fantasma? Por que ele era o sexto jogador? Porque no meio de todos aqueles jogadores incríveis, ele era um jogador com uma presença muito fraca. Ele não tinha presença. Ele era uma pessoa com presença muito fraca, e aí ele começou a utilizar isso dentro do basquete pra desviar a atenção, ou melhor, né, não chamar a atenção para si, e conseguir fazer passes inacreditáveis porque ninguém ouvia. Então a bola vinha e sumia, e você falava, meu, da onde veio? Esse cara não tava aqui. Cara, é tão surpreendente que se você parar pra pensar... no começo da história, muitos comentam assim: nossa, então é verdade a lenda do sexto homem fantasma da Geração dos Milagres? Cara, se você pensar, ele tava em vários jogos e as pessoas ainda assim achavam que era uma lenda do sexto jogador, assim, porque realmente não prestava atenção mesmo quando ele participava dos jogos, né? Exatamente. Então, quer dizer, ele era uma lenda não porque ele não jogava, né? Ele era, exato, uma lenda porque ninguém nunca nem via ele. E isso é o nosso Kuroko, que entrou em Seirin, que tem outros jogadores também. Um deles... Dá pra chamar de co-protagonista. Que é o Kagami. Esse sim é o cara bom. É o que tem mais a cara de protagonista que a gente tá acostumado. Ele é o fodão, né? Ele é o mais alto do time. Aliás, do Seirin ele é o mais alto. Ele é também o cara que estudou nos Estados Unidos, né? Então ele tem aquela experiência do basquete com os americanos. O cara que vem das ruas. Sempre tem que ir das ruas. A cota. Detalhe, novamente, eu sempre gosto de ressaltar isso, que os japoneses têm uma ótima escolha de dubladores em inglês. Todos eles têm vozes muito... I'm sorry, mama. Todos eles têm, tipo, vozes muito sérias e sem flexão de sentimento nenhum. I wanna win. I love you, my friends. Hey, Tiger! Let's play basketball again. Mas nesse aqui, de umas cenas que botaram um americano, pelo menos, pra dublar, quando eu falava inglês, vai. Só que os outros, o problema são os outros, cara. Nossa, que... Os outros que falam... Que curiosamente falam japonês fluente. O Kagami, ele vem como sendo um grande jogador, né? Você logo no primeiro, segundo episódio já mostra que ele é muito diferente. E ele diz que o objetivo dele é, tipo, ser o melhor. Né? O objetivo padrão de shonen. E padrão, o objetivo... De shonen, eu quero ser o melhor, vou derrotar todo mundo, né? Dane-se se eles são... Quem são o lendário sonhador? Exatamente. Quem que são os melhores daqui? Ah, já são os milagres. Então eu vou derrubar esses caras tudo. Ah, dane-se você. Essa é a motivação do Kagami. E o Kuroko... O Kuroko, pela estrutura de jogo dele, pela forma como ele joga, o basquete do Kuroko, ele precisa Você viu que ligação? Ele precisa de outros jogadores. Ele sozinho, ele não faz nada. E ele funciona melhor num esquema que eles brincam e que eles falam de luz e sombra, né? Então, quanto maior for a luz, ou seja, quão mais habilidoso e mais forte for um jogador que vai ser a dupla dele, mais ele vai ser a escuridão, então melhor vai ficar isso. Então, ele olha o Kagami e fala, pô, é esse cara. Esse cara pode me ajudar a alcançar meus objetivos, que seria derrotar todos os outros também da geração dos milagres, mas por um motivo até mais nobre, mais filosófico, do que apenas o vou ser o mais forte, porque ele não quer ser o mais forte, né? Ele nem tem essa pretensão. O Kagami é exatamente o contrário, né? O Kagami, ele é alto, ele é rápido, ele é forte, ele é bom no basquete, o cara pula milhões de metros, e o Kuroko é exatamente o contrário, ele é baixinho, ele é tímido... Ele não tem presença, ele não sabe fazer cesta. É bem interessante isso, porque então, mas aí já é apresentado pra você que ele é ruim, né? Ele não. Ele, todas as outras coisas dele são deficientes do ponto de vista do basquete. Mas ele tem essa habilidade especial. E não é por. Aí um caminho que eu acho interessante do anime, até já quase me repetindo um pouco, é que o anime não vai explorar o Kuroko se tornando o melhor jogador, aprendendo, treinando com seus amigos. Não, como o próprio Slam Dunk é, não criticando, mas é a estrutura que outros animes de esporte usam, que é o cara que começa sem ser muito bom, se esforça, treina, tem um potencial incrível e vai se tornar o cara depois. O Kuroko não tem isso. Eu acho que essa estrutura do mangá e do anime é muito interessante. O Kuroko é um protagonista que eu gosto, na verdade. Assim, ele já tem suas convicções já definidas desde o começo. E ele, assim, ele sabe que ele é somente uma figura de suporte, né, pra todo mundo. E assim, é por isso que eu gosto dele e eu gosto muito das atitudes dele também. Afinal de contas, não é toda hora que você vê um protagonista de anime de esporte que é um cara extremamente confiante, confiável e que ele não quer, ele é totalmente guerreiro. Ele é muito guerreiro nas suas batalhas, né? E assim, e não é presunçoso, não. Ele é muito humilde, ele reconhece muito as suas fraquezas. Ele não vai querer melhorar pra tentar, assim... Porra, eu tenho que... Porque eu sou foda, então eu tenho que melhorar. Não, eu tenho que melhorar pra ajudar os meus amigos, né? Nos sonhos deles. Então, eu acho que ele é muito coletivo. Ele tem um pensamento muito mais coletivo de todo mundo. É, foi o motivo dele ter saído do time anterior também, né? Dele não querer jogar novamente com eles, né? É, porque os outros perderam o espírito de coletividade, né? Eu sou foda e não preciso de vocês, seus jogadores. E esse não é o basquete do Kuroko. Não mesmo. Tanto que todo mundo questionar, por que você não foi pra escola A, pra escola B? Você poderia, se você jogasse com A ou com B, você, né? Poderia ser incrível. Ele fala, não, mas não é isso que eu quero. Entendeu? E aí, quando ele vê aquele time do Seiren, que é um time... ele é um time unido, ele é um time ainda, né? Tem esse companheirismo. Pode não ser o melhor time naquele momento. Não é o time que olhando, você fala, ah, esse time vai ser campeão. Mas ele fala, eu quero fazer esse time pra frente. Eu quero ser um time com eles, entendeu? Eu acho que esse é um dos espíritos mais fortes do Kuroko personagem e da obra. Sim, essa é a lição que o cara martela o tempo inteiro, né? Assim, não adianta você ter um jogador que é o mais foda de todos se o time não jogar unido, se você não faz as coisas pelos outros e tal. Então, isso que o Kuroko tá querendo provar, não só pra ele e pra todo mundo, como pros antigos companheiros dele, né? Que jogavam lá a Geração dos Milagres. A gente falou dos dois principais do anime que entram, eles são alunos do primeiro ano e já se encontram um time de basquete com pessoas lá e um puta capitão, que é o Hyuga, o especialista nos arremessos de 3 pontos ou arremessos de um pei Hyuga. O Hyuga eu acho interessante porque ele é o capitão, né, mas ele é, eu acho que ele é um pouco diferente assim, ele, porque ele é um pouco estourado, ele grita, ele não é aquele capitão tipo tão centrado. Você vê outro na capitão, verdade, ele tem os dois lados. Uhum. Quando tem que ser estourado, assim, ele geralmente é bem de boa, só que quando tem que ser sério, ele é muito sério, ele é 8,80. Uma coisa que o anime também tenta mostrar e mostra nesses personagens é que não é só de talento que o basquete vive. Porque é muito claro pra você que a geração dos milagres e o Kagami, você coloca nessa lista e outros que a gente vai citar, eles nasceram com talento, eles são acima da média. Né, eles nasceram com um potencial inacreditável e com isso eles são incríveis. Mas existem outros jogadores que eles, pra conseguirem bater de frente com esses monstros, eles têm que se esforçar muito. E eu gosto dessa visão, eu gosto desses personagens que eles não têm o dom, mas eles se esforçam, eles amam tanto aquilo que eles continuam. O Hajime no Ippo faz isso muito bem, tem um antro do Hajime no Ippo que a gente já brincou, o Aoki e o Kimura aqui, que mostram esse lado, que é o lado do não talento. Eu acho que isso é muito importante, porque se a gente falar se você mostrar falando, olha, o esporte é só talento, você tá fazendo um desserviço ao esporte. Em vez de você incentivar as pessoas a quererem jogar, a quererem treinar, ir atrás daquilo, você faz o cara desistir. Não, peraí, eu não tenho talento, então eu acho que eu nem vou jogar. Entendeu? E eu acho que é o que isso é errado. Ele, como capitão, ele tem essa missão de incentivar os outros jogadores nos momentos difíceis, porque é muito difícil, quando você não é o Kagami ou o Kuroko, você continuar motivado no meio dessa loucura toda de pessoas com superpoderes quase, né? Então, cara, ele... Com superpoderes é... quase. Quase, é. Quase, entre aspas. Que ainda tem super campeões, que aí sim são poderes. Ou Inazuma Eleven. Mas ele realmente, eu acho que é a parte centrada da equipe, né? Ele e junto a Rico, né? Eles são a parte que dá seriedade ao time. E eles são o único casal não gay que a gente shippa. É verdade. Aê! Aê! Aê! Tá falando pra você saltar o anime inteiro, cara. Então, é o único... Hyuga é o único hétero do anime, cara. Não, porque o Kuroko não quis pegar a Momoi lá, né? Não é que ele é hétero, é o único casal que a gente shippa hétero, não significa que ele seja. Caraca. Porque o Kuroko tem... O Hyuga tem outro romance aí que... É o TP, eu acho. Ah, é o TP. Não. Não. Só pare. vamos para os olhos de águia. Cara, tem o Shunzuki. É, altura? O Iduki, né? Altura? Caraca. Altura. É 1,70 e... Putz, 70... Caraca, eu vou... 3, 72, 71... Peraí que cara, eu tô com o Kuroko no basket.wiki aberto. Isso, abre aí. 70 alguma coisa, cara. É 1,74. Caralho. Ali. Acertei ali, mas... Tá bom. Cara, o Izuki, ele é... Ou Iduki, né? Tem vezes que ele é chamado diferente no anime, né? Eu não sei. Ah, é problema de fansub. Esquece isso. É, né? É, enfim. O Shunzuki, ele é o cara que ele tem a... Ele também não é exatamente muito bom, assim, em fazer cestas, em fazer pontos. Mas ele é o cara que organiza, assim, esquematiza as jogadas. Porque ele tem a habilidade, né? O olho de águia. O estrategista. Iguruayo. É, ele é o armador. Iguruayo. E ele consegue ver, cara, ele assim, ele tem uma visão meio que panorâmica, como se ele conseguisse saber a posição que cada um tá no campo. E baseado nisso, ele organiza as jogadas, ele passa pra um, passa pro outro e tal. Ele sabe mais ou menos pra onde ele não pode ir, pra onde que ele pode ir, pra onde que os jogadores têm que se mover ali. Então ele é bom pra, tanto pra defesa quanto pro ataque, né? É o armador, né? É, você ataca o cara que tem a visão panorâmica do jogo. É. E ele é muito amigo também do Hyuga. E do TP também, eles jogam, são no mesmo ano, né, eles jogam juntos. É, ele é o vice-capitão do time. Exato. E ele é piadista, né, cara, ele vive fazendo trocadilhos. Nossa senhora. Não, piadas, para, acabou, não, vamos misturar. Vamos manter ele como um cara legal. Mas eu acho essa quebra muito interessante, porque ele é um cara sério, assim, ele é sério. E ele, às vezes, ele tenta encaixar essas piadas e, tipo, cara, todo mundo fala, cara, não. Não, por favor, cara, é ruim. Só para. Não. É igual quando ele faz isso com a galera do outro time, né? Os caras ficam olhando pra ele, tipo, o que você tá fazendo, cara? Para! E é engraçado que o Izuki, ele não é também, assim, o melhor jogador de todos, só que ele treina há muito tempo. Os caras falam lá que ele joga, no episódio que fala, que ele joga basquete desde que ele é, tipo, muito criança, assim. Então ele tem uma experiência muito grande, embora ele seja só um aluno de colegial, né? E é bem interessante, porque tem um momento lá no finzinho... Que é o momento onde você vai... todos os jogadores têm que ir até o máximo deles, né? Eles são levados ao extremo das habilidades. E ele fala, se eu não... mais ou menos, né? Se eu não conseguir agora dar o melhor de mim, tudo que eu fiz já era, entendeu? Eu não posso desistir agora, eu não posso me deixar levar e simplesmente desistir, porque todos esses anos que eu treinei, eu não sou o melhor, mas eu fiz o que eu podia, eu levei as minhas habilidades ao máximo possível. Então, assim, isso, esse sentimento, eu acho que, primeiro, ele é muito forte pra quem tá assistindo, né, você é contagiado por isso, e é legal você trazer esse personagem, esses personagens que não são puramente talento sempre, assim. Uhum. Exatamente. Ele tem essa habilidade natural, mas ele é bom jogador por causa do esforço. E pra fechar o time principal, a gente tem um que não entra logo no time principal, ele é introduzido um pouco no meio durante o anime, que é o Tepei. Que é o grande pivô, aquilo, a peça que faltava, né? É até interessante pra quem acompanha anime de esporte, principalmente anime de equipe, o TP é uma ferramenta muito comum, que acontece assim, você tem uma escola, aí essa escola começa a participar do campeonato, aí eles estão no momento de crise, e aí de repente aparece o grande jogador do passado que estava afastado por algum momento, por algum motivo trágico, e ele vem pra resolver o problema de todos. Isso você vai encontrar em, sei lá, acho que 80% dos animes de esporte com equipe que existem. E o TPI é esse cara, entendeu? É, ele não tá no time desde o começo, super né? Campeões, mas... super campeões tem muito disso, cara. Teve o cara que tinha coração de vidro. Lembra o cara do coração de vidro do super ele campeão? Não podia correr, não sei como. É, então. É bem a parada do TP, é isso aí. Ah, eu só posso correr pelo campo por 15 minutos, senão meu coração exatamente. Explode. Exatamente, é. Entendeu? É, realmente. É, o TP é o cara que resolve as tretas. É, ele né? Na verdade era um cara que tava faltando, assim, pra fechar realmente a equipe deles. Eles tinham um buraco, né? Eles até subtinham lá, o Mitobi jogava fechando essa última posição e tal, mas ainda, sabe quando tá faltando alguma parada? E aí ele vem pra resolver. É que o Mitobi é carismático pra caralho, né, cara? Muito falador. Melhor personagem. Ô, vocês sabiam que ele tem Seiyu? Coitado. É o Shigeru Okabayashi. É o cara que faz. É a grana mais fácil que existe. Poxa. Caraca, o melhor trabalho de dublagem da história, né, cara? Dinheiro tão fácil assim. Ele faz. Sabe aquele que ele. Quando ele vai começar a tentar falar, tipo, ele faz isso. Não, mas o TP, então, ele é esse pivô de grande talento que o time tava precisando. Tem o pivô normal ali, né? Só que assim. Realmente o TP ele faz uma diferença danada, né? Até porque. Defensivamente. Não, né? Defensivamente ele é muito habilidoso e ofensivamente também, até porque ele naturalmente era um armador. Só que ele foi deslocado para pro centro, né? Como pivô, porque tava precisando de alguém nessa posição mesmo, de fato. E aí ele tem essas habilidades muito interessantes também, vai. De que ele tem a mão grandona, ele consegue mexer a bola em qualquer direção, né? Handling da bola muito alto, então ele isso. Consegue fazer, mudar às vezes a direção, isso. Ele tem uma o Vice Claw, que é o habilidade Vice Claw, Vice Claw. E no último instante do arremesso da engarrafada, ele muda a direção da bola e dá um passe, por exemplo, né? E engana todo mundo aí que tá marcando ele. Tá. Eric, senhor. Oi. Altura do TPI? É. 1,90 e... Ai não, caralho, não lembro. 1,95, 1,94. Tem que fechar o valor. Tem que... Tá, tá bom. Acho que é 1,93. Caraca, véi! É 1,93? É 1,93, velho. Ó, na terceira tentativa eu acerto tudo. Não, tá bom. O importante é a resposta final, tipo matemática. Você vai chutando, pensando, o importa é a última. Tá bom. Eu sei que ele é mais alto que o Kagami. O TP, ele também é uma coisa muito importante que eu acho que traz um segundo toque, uma segunda camada pro jogo, que ele é o jogador que representa o sacrifício. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas ele tem um sacrifício muito grande e isso dá uma profundidade, né? É a consequência, é a escolha, é o gostar tanto daquilo que você vai ter que fazer uma escolha que pode ser dolorosa pra você pra continuar jogando. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que é essencial, às vezes, isso. Pro anime mostrar o que veio. E a proteção aos companheiros, né, de equipe também, cara. Assim, depois do Kuroko, o TP é o personagem que eu mais gosto desse anime. É assim, e querendo ou não, ele é meio que o contraponto do Junpei também. Porque ele é o cara tranquilo, é o cara que é zoeiro lá, que zoa com todo mundo, que acalma todo mundo, né? É, inclusive eles quando... Eles têm essas... como que eu posso dizer? Essas rusgas, né? Vira e mexe o Ryuga fala, cara, você tá tranquilo demais, cara, você tem que ficar bravo, briga. Ele, não, cara, tá tudo bem, fica tranquilo, vamos se divertir, né? Vai ser, tá tudo legal. Então ele... Né? Vamos... É, inclusive é levantado que quanto mais eles brigam, melhor eles estão em sincronia, né, os dois. É, e aí o Shoji se, tipo... E aí forma o casal, é. Ah, caralho. Mas tudo bem. É, bem, então a gente fechou aí a equipe principal, né, a gente tem alguns outros integrantes do Seiren. O Shinji, ele é interessante que ele é a voz do Mitobi, né? ele entende, né, o Mitobi sem ele fazer nada. É. Às vezes eu tenho dúvida se ele entende realmente ou ele inventa e o Mitobi, tipo, ah, tá tudo bem. Né? É aquele negócio, né? Homens se entendem apenas por gestos. E outro casal. Fechamos outro casal. Putz, eu me lembrei agora de Ice Shield. Que tem que é, o... Que é o gordinho o lá, o gordinho, né? Pequenininho, velho. Nossa, é a mesma parada. É verdade, boa, boa. Fora isso, a gente tem outros primeiro-anistas, né? É, que, obviamente, não entrou só o Kuroko e o Kagami quando, tipo, iniciou o ano. Entrou outras pessoas, não ao mesmo tempo, mas foi entrando, tipo, formou uma equipe reserva, entre aspas, que não chama atenção. Exceto um no finalzinho, mas... Mas eu acho que isso não chama atenção é relativo. Tudo bem, eles não brilham, mas eles são importantes. Eles estão ali. São importantes. O autor dá um jeito de colocar eles pra eles não serem só aquela sobra, entendeu? Que tem a gente tem 6 jogadores aqui que se revezam e os outros são irrelevantes. Não, ele até inclusive na última partida, no grande momento... Exato. Ele dá a devida importância pra cada um ali, entendeu? E eu acho que isso é um toque legal, porque é muito fácil num anime de esporte, de equipe, você ter muitos personagens apagados, ainda mais quando você tem... um Kuroki e um Kagami. Não só isso. E os outros da Geração dos Milagres também, né? Que roubam a cena quando aparecem. Quando tem um personagem, é engraçado como eles conseguem fazer cada um aparecer, né? Uhum. Inclusive eu acho muito interessante destacar o método, o rito de passagem deles pra entrar no time de basquete, né, que é gritar do topo do telhado seus sonhos e os seus objetivos, e caso não aconteça eles terão que correr sem roupa, é uma parada assim, salvo engano, né, eu acho isso muito encorajador. E eu já mencionei aqui, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, sobre a Riko, a treinadora da equipe de Seirin, né, porque... Para ser um pouco diferente, nós não temos um treinador homem. A gente tem uma treinadora que é aluna do colégio. Se não me engano, tem um cara que é tipo técnico, não tem tipo um velho. Não, ele é o orientador. É o manager. É o orientador, né? Que ele fica tipo só no canto, tipo, deixa esse velho lá. Eu que resolvo as paradas aqui, porque eu, tem que eu ter uma... Eu pago e você vai lá e se vira. Não, porque tem Kenji Takaeda. Olha aí, obrigado pela pesquisa. Não, tem que ter alguém da staff da escola, um professor, assim, ó, tá, esse time tá autorizado, esse clube tá autorizado pra funcionar. Beleza. Mas eu não sei nada de basquete, então se virem aí. Ele é tipo um supervisor. É, orientador, né? Então. A vantagem dela é que ela é filha de um grande técnico de basquete, né? E ela respira basquete desde que ela nasceu. Então ela tem uma... Kakitora Aida. O bug tá com a Wikia pesado. Você tá vendo que a Wikia tá rápida, né? A Wikia segurou. E ela desenvolveu a habilidade aí de conseguir analisar os possíveis jogadores, os seus potenciais, apenas olhando o seminu. Seminus. Né? Olhando o corpo dele. Arranca a roupa, eu falei, não vou assistir não, isso. Mas... Eu achei interessante que ela olha e ela vê números, tá ligado? Ela vê números, ela vê tipo uns triângulos, umas contas loucas, tá ligado? Tipo, fórmulas matemáticas. Eu achei interessante. Ela vê os status do cara que nem RPG, cara. Ela bate o olho e vê os status assim, força, agilidade, defesa, tipo, ela enxerga Constituição, por aí vai. Enxerga o status. Com HP alto, tá com HP baixo, estamina. Se tá pra passar de nível. Tem mana alto, não. E ela é a pessoa que mais, assim, ajuda o time a evoluir, né, na verdade. Ela que fala assim, não, você tem que agir dessa maneira... e ela também, tipo, realmente. Ela é uma treinadora. Na hora de substituir, ela substitui. Ela tem essas estratégias, entendeu? Ela sabe por que, que ela vai fazer aquela substituição. Ela sabe como que animar o time. Ela é uma treinadora. Faito! E ela é um pouco do coração também, né, da equipe, porque várias vezes os caras, eles, tipo. Eles ganham força por ver ela ali, entendeu? Ver a dedicação dela, o quanto ela tá ali brigando, e isso fortalece eles, né? Tem toda a questão da promessa que ela faz no corta-cabelo, que eu acho que é um toque bem interessante, é sutil, mas é uma coisa muito bem colocada, sabe? Mostrar o comprometimento, mostrar a importância. Então eu acho que esses personagens centrais que a gente falou, que eles são muito bem encaixados, eles são muito bem... Eles têm personalidades distintas, personalidades interessantes, apesar de perto de clichês, né? Eles funcionam muito bem e eles, cada um tem a sua funçãozinha pra te motivar e fazer e ganhar o seu coração. Né, quando é por isso que a gente gosta tanto de Kuroko, você fica cativado por eles muito rápido. Você falou em promessa, só pra fechar essa parte que eu lembrei, que é uma coisa que todos eles fazem quando eles entram no time, né? Eles sobem no terraço da escola e eles têm que gritar pra escola inteira, né, qual que é o sonho deles, né? Que eles querem se tornar campeões, não sei o que e tal. Falou? Falou. Tá atento, mas pô, tem. Foi mal, cara, não prestei atenção nessa parte. Olha aí. Por isso que eu chamo o Eric. O Eric tá assistindo. Ele assistiu 10 vezes, ele não conta. Seis só. Ele sabe a altura dos caras, velho. Você quer discutir com isso? Não tem discussão contra ele, não tem argumentos. Ele fica discutindo casal, você não, né? Não dá. Não é. Aí não dá, né? Então, é uma relação. Ok, desculpa. Tá perdoado dessa vez. Mas Mas explicado Seirin, que é a escola principal do anime, é a escola que se passa todo o antro de informações, onde se passa treinamentos e tudo aí, é o time que a gente vai torcer, beleza? Ou sei lá, ou você escolhe, você tem que torcer pra Seirin. Você definiu pro o ouvinte não tem escolha mais. Não, você vai torcer pro Seirin. Não, eu torço pro Hakuzan. Porra, eu quero que eles ganhem de Tony Seirin, porra. Na verdade, eu torço pro Seirin, mas queria o Kisse lá. Contrata o Kisse, tá, né? Tá bom, mas... Exato. Tira o Kuroko, expulsa ele e põe o Kisse, vai. Fechou. E falando Kisse, então, agora a gente vai entrar... Como a gente falou, teve a geração dos milagres e cada um foi pra uma escola. E o foco do anime é o quê? É Seirin ganhar, tipo, o campeonato e, eventualmente com isso, ganhar... das outras escolas que tem os integrantes da geração dos milagres. Uhum, com todos os clichês possíveis no anime de esporte. Todos os clichês possíveis, todos exatamente. Clichês de anime de esporte, inclusive o segundo campeonato repescagem, tudo isso tá lá. Que é sempre assim, ganha, você tá num campeonato, você perde, mas você descobre que existe um segundo campeonato mais importante e relevante. É, primeiro você ganha o campeonatinho. Não, você não ganha. Você perde o você ganha, tipo, não um campeonatinho, desculpa, um amistoso. Não, você ganha uma classificatória, uma parada assim. Isso. Aí você vai pro campeonato. Isso. Aí você perde o campeonato, todo mundo fica na bad. Aí vem o cara e fala, não, calma, mas a gente ainda tem o campeonato 2 desse ano. Aí eles vão, tem a etapa de treinamento, eles treinam, né, fazem aqueles maluquices, todas voltam e aí eles ganham. Cara, todo anime de esporte é isso, cara. Todos, cara. Eu peço desculpa, porque se a galera não saber, a gente, tipo, deu spoiler de todos de uma vez só. Todos os animes de esporte de uma vez só, a gente deu spoiler pras pessoas. Desculpa. Tá? Saiba que essa é a lógica de qualquer anime de esporte competitivo. De equipe, porque Hajime é diferente. É. Aí você tem, tipo... Esse é o tênis. Tipo, Baby Steps também. Em grupo é assim. Então eles vão atrás da geração dos milagres. Na verdade, quem vai atrás da geração dos milagres é o Kagami, especificamente falando, né? Os outros querem distância. É. Quanto menos a gente jogar com esses bandos de monstro, melhor. O Kuroko, ele quer provar pra eles que eles estão errados. Exatamente. Né? E logo no começo a gente tem um amistoso aí contra Kaiju. Que é a equipe que tem o Kisse Ryota. Primeiramente, né, é o primeiro da geração do lá que aparece, e tecnicamente seria o mais fraco, entre aspas, né? Por isso que ele aparece primeiro. É, no começo ele é o mais fraco. No final... Enfim. Ele é o que tem mais potencial, né, cara? Mas ele de cara, ele não parece uma grande ameaça, né? Ele chega todo amiguinho do Kuroko, soltando luzinha. O brother! Soltando luzinha das estrelas, né? É... O legal do Kisse é que, mostrando o passado dele, ele era tipo, ele era o cara bom em tudo. Exatamente, tudo ele era bom. E aí ele chegou no basquete e ele descobriu que tinha pessoas melhores que ele no basquete. E isso motivou ele a continuar. É, então, isso é interessante, né? Ele era um cara que tudo era chato porque ele era bom em tudo. Ele era modelo. Não precisa jogar. Modelo, realmente. Inclusive no pessoal de Seirin fica puto com ele quando vê, tipo, todas as meninas, tipo, babando pra ele, tá ligado? Tipo, como assim? Isso acontece com várias equipes, na verdade, né? E aí ele vem, ele é o primeiro e a estreia do Kagami pra geração dos... Ninguém tinha ideia, todo mundo achava, menosprezava, tipo, cara, tipo, quem que é esse americano maluco aí que ele acha que ele vai ganhar da geração dos milagres, né? E aí você tem essa primeira partida, que é só um amistoso, mas é uma partida muito boa e que ela já dá o ritmo pra você do que é Kuroko. É uma partida de reviravolta, com animação incrível, quebra tabela, tudo. É, logo de cara. Qual que foi o placar dessa partida? Eric. Não. O placar da primeira, não vou saber, faz muito tempo. Olha aí. Eu tenho essas informações graças ao Wiki, posso falar? Sim. Foi de 100 a 98. Extremamente acerrado. É, conta aí que, assim, era uma partida... treino, né, a equipe do amistosa, não tava lá, eles não tava botando fé no Seirin, paz. Eles não mandaram o time full também, né, porque esses caras aí, merda, a gente precisa colocar todo mundo fora. Inclusive o Kisse só foi entrar depois E tipo, o treinador falou, tipo, caraca, joga um até ok, tá ligado? Ah, é ok, o Kagami na primeira enterrada, ele quebra a cesta. Só isso? Ele, ai, desculpa. É mesmo, pode crer, ele quebra a cesta. É, porque eles iam dar, tipo, uma quadra mais ou menos pra eles. Ah, joga nessa quadra aqui de treino. Ah, meia quadra. Ah, é? Meia quadra? Tá aqui a sua meia quadra, Tom. Toma, só segura. O que que se diferencia o Kissy e cada um da geração dos milagres serem jogadores extremamente fortes, com alto potencial? Cada um tem uma peculiaridade. A gente já viu que o Kuroko, ele tem aquele esquema de não ter a presença. Ele, habilidade tipo, chamada misdirection. Misdirection, seria, mudar, você mudar o foco. Algo como o mágico faz. Ele muda a sua visão para um lado para fazer outra coisa ali. Então, assim, ele consegue fazer esse joguinho. Ele entra no ponto cego, esse tipo de coisa. Uhum. Aí ele consegue dar passes e consegue roubar bolas facilmente. Exatamente. Então vamos falar sobre o Kissy. Eu vou resumir a habilidade do Kissy, Mugi. Ele é o Kakashi, pronto. Ele é o Ctrl-C. Péssimo. Ele é o Kakashi. É o Ctrl-C. Não, mas é o Kakashi, cara. Não tem nada que descreva melhor ele como o Kakashi. Tá bom. Pra quem não entendeu o que significa isso... Quem não manja de Naruto. A habilidade do Kissy é mais ou menos a seguinte. Ele consegue replicar quase todas as técnicas que ele vê imediatamente. Então ele vê o cara fazer uma jogada, fazer um drible, ele consegue replicar aquilo sem ter que treinar pra poder fazer. Então na primeira partida tem todo esse jogo dele do Kagami se espelhando, né? E uma espécie de rivalidade. Só que essa habilidade de cópia dele inicialmente é ok, depois ela vai pro nível monstruoso. Perfeito, né? Copy. Perfeito. Porque, e também no começo ele é um estresse muito grande no corpo dele, né? Ele vê a parada, já copia, tipo, o cara duas vezes maior que ele, pula duas vezes mais alto. Isso é uma coisa até interessante que eles colocam também, é que é meio difícil a gente visualizar, mas eles são estudantes de ensino médio, tipo, tem, sei lá, 16, 17 anos. É, ele tem 16. Todos da geração do Lagre tem 16. Lagre tem 16. E eles estão indo em desenvolvimento. Então eles colocam várias vezes que, assim, às vezes o corpo deles não aguenta o estresse que as habilidades ou que o potencial deles colocam. Então você vê casos de lesão ou do cara não aguentar, não conseguir usar a habilidade. Isso também eu acho que é um toque interessante. É, claro, é uma ferramenta de roteiro para alguns casos, para você conseguir causar um problema, mas também é um toque de, entre aspas, realidade interessante. Bom, a segunda escola é a Shutoku. E ela tem... Shutoku, pronto. O primeiro cara que eu achei que o mais carinha de vilão, assim, sabe? De cara mal. Que era o Shintaro Midorima. Com a incrível habilidade de arremessar de qualquer lugar da quadra e de fora dela. É apresentado que ele consegue lançar a bola até da metade da quadra. Quando ele é apresentado. Aí depois já é tipo a quadra toda é a área dele. Uhum. Ele upou esse skill. Qualquer posição de lance de 3 ele acerta. Isso, mas ele só arremessa quando ele tem certeza que ele vai acertar, né? Tanto que ele arremessa e vira de costas, porque ele sabe que ele acertou. E nunca é. Nunca é. E é interessante que eles também colocam um porém. Ele, quanto mais distante e difícil o arremesso, mais tempo ele precisa pra se preparar. Né? E isso novamente tá trazendo um pouquinho só pra não é um poder sem explicação, ele traz um pouquinho pra realidade. Ah, mas né? Isso é normal mesmo, né? Você precisa ter mais força pra arremessar de maior distância, né? Você precisa se preparar mais também. E ele é apresentado... Ele faz um arco grande, né? Um arco bem assim, que a bola vai muito alto, assim, então os caras nem conseguem parar, sabe? Exatamente. E aí ele é apresentado meio como vilãozinho no começo, né? Tipo, o cara mal não gosta de vocês, não gosta do Kuroko, não gosta de basquete, não gosta da geração dos milagres. Né? E ele tem o parceiro dele, que aí é outro, é o meu chip, que eu tava até conversando com o Eric mais cedo. que é com o Takao, que tem a habilidade próxima à do Zuko, né? Só que maior. Eles falam, né, que a habilidade dele é até mais potente do que a do Zuko. Que seria esse conhecimento, como que eu posso dizer? Olho de gavião. É Olho de Gavião o nome, né? A noção de espaço é maior. Noção de espaço, exatamente. Seja muito obrigado, muito maior. Inclusive o Eric falou que fica triste porque ele foi o primeiro a reparar o Kuroko, né? Quebrou a magia. Quebrou a magia. Ele é o primeiro counter do Kuroko, né? Porque até então o Kuroko é invencível, né? Ele ninguém vê ele mesmo. É, uma coisa legal também de falar do Midorima é que por algum motivo bizarro, não fala. Eu fiquei realmente bolado. Não fala. Aconteceu alguma coisa muito traumática com ele. que ele sempre tem, tipo, um item da sorte. Ele é supersticioso, na totalmente verdade. Supersticioso. É. Mas, uma idol. Mas faz... É uma idol. Mas faz sentido. Porque se você for pegar pra parar pra pensar, é, a parada, ele tem que acreditar no potencial dele, tá ligado? É, porque é um arremesso. Então ele tem que ter, tipo, uma certeza, mesmo que inconsciente, de que vai dar certo. E ele se apoia aí no horóscopo, no item do dia, na chuva, seja lá o que for. Se ele tem que levar o castor pro campo, ele leva o castor pro campo, entendeu? Então ele tem que ter essa, é, como que eu posso dizer, uma âncora, né, pra manter ele ali no acredita. Eu acredito que eu posso e por isso eu faço. É, eu queria fazer uma perguntinha pro Eric. Eric, você assistiu aqueles episódiozinhos extras que tem de Kuroko? Sim, sim. Eu não assisti tudo, é engraçadinho. Eu queria saber se algum deles, porque no anime não aparece. Aparece algum momento que o Midorima, tipo, ficou sem o item da sorte? Cara, tem... Não tem isso. Tem como que eles estão discutindo sobre o item da sorte, mas é... Ele esquece o item da sorte no lugar, isso, mas ele vai buscar, é. Ah. Não é o Takao que vai buscar? O Takao que tem que buscar, não é uma parada assim ou não? É, eu não lembro exatamente, cara, mas é porque eu assisti esses e só assisti uma vez, sabe? Eu não esqueço. O Takao é muito slave do Midori. Mas ele esquece, ele esquece o item em algum lugar e o alguém tem que buscar, não sei se é ele ou o Takao mesmo, e tá. Ele fica... Cara, assim, o Takao, ele tem que puxar aquele carrinho, o Midori fica montado. Tem que levar ele, um né? Um exádio contra masoquista, pelo amor de Deus. É isso que eu tô falando, cara, é um casal interessante. É o pior não, casal, cara. Não é o pior casal, tá, cara. No masoquismo. 50 tons de Midorima. Qual será o item da sorte dessa vez, hein? Ok, seguindo aqui com os times, nós vamos para a Toho Academy, né? Que é apresentado mais um membro da Geração dos Milagres, que é o Daiki Aomine. Ele é mais um membro da Geração dos Milagres, que é meio que o rival, o antagonista do Kagame. Né? Ele é meio que tem que tirar um X1 pra ver quem que é o melhor, e por causa do Kuroko também, que era meio que o BR dele. Aí eles tiveram uma briguinha. É o chip que deu errado esse aí. É o chip que deu errado e... O ex-namorado. Olha, quando teve o flashback, eu falo que realmente é quase isso. É quase isso, cara. Ele era a minha luz, agora eu perdi essa luz. Tem uma nova luz. O Sage foi muito poético agora, né? Ah. Ele era a minha luz, agora eu não sou mais a luz dele. Agora eu sou a luz. Achei uma nova luz, né? Caraca, é um novo amor. Né? Olha, se você substitui luz por amor. Daqui a pouco, ó, vocês estão falando isso. Daqui a pouco vai ter, tipo, ouvinte nosso que vai começar pedir cast free. Vocês pegam isso depois. E questão de habilidades, ele é muito parecido com o Kagame. Tanto é que, é meio que, não sendo preconceituoso, mas o Kagame, o branquinho, ele é o moreninho, né? Só que ele é 10 vezes mais poderoso que o Kagame, né? Questão de velocidade, de ataque. A velocidade dele é muito absurda. Ele é formado, a base dele é meio que o street basketball, né? O basquete de rua. Ele tem os dribles muito rápidos, né? A velocidade que ele corre também. Ah, ele é acerta de qualquer lugar dentro do garrafão também. É, ele tem lá o arremesso, como que é? Disforme, né? Que ele Formless shoot, muito obrigado pelo nome inglês. Que ele consegue de trás de cesta, ele fazer uns arremessos que são, assim, fisicamente impossíveis. Ele tá caindo, ele arremessa certo. É, e passa por cima, faz um arco e passa todo mundo e cai, é uma coisa de louco. E ele joga sozinho, né? Na equipe dele, ele... É, ele carrega tudo. É o cara, I carry. Não, só vê o passado dele, né? Porque, assim, ele se empolgava bastante jogando contra um adversário forte, ele detonava o adversário ficava sem vontade de jogar. Que merda, viu? Ele é o que mais se decepcionou, na verdade, e abandonou o trabalho em equipe, né? Porque é que nem você falou, ele era o mais foda, né? Aí ele, pô, vou ganhar, vou jogar o melhor, aí ele via que os caras desistiam. Né, deixava ele passar, deixava ele fazer cesta, e ele começou meio que desencantar com o basquete. Aí ele fala, né, como é que é? Não há ninguém melhor do que eu, a não ser eu mesmo. Alguma coisa assim. O único que pode me vencer sou eu mesmo. Então, aí você já vê o nível do ego que o cara ficou, né? É interessante, porque na verdade ele acaba descobrindo, ele olha pro basquete e fala, pô, mas... Não existe, então, essa tal de diversão, não existe... Porque os caras não estão se divertindo, então o basquete é ganhar. E é pra ganhar, eu vou fazer isso, entendeu? Mas, não, mas também ganhar de mosca eu nem jogo. Tem jogos que ele nem joga, né? Ele não treina, né? Ele para de treinar. Porque é tão fácil pra ele que ele fala, não preciso treinar. Pra quê? Ele perde o tesão de jogar, né? Exatamente. O amor de jogar basquete. Porque o amor dele foi embora. Ele joga sem emoção. Ele joga, tipo, com uma cara fechada, Tipo, eu continuo jogando porque eu sei que sou bom. Eu sei que sou bom, então vou continuar jogando. Mas uma coisa legal de se mencionar até esse ponto é que a primeira temporada do anime, ela vai até o encontro do Almine e a disputa de Seirin versus Tou. E essa foi a primeira vez que eu falei, e agora não vai dar. Agora não tem jeito, não. Não sei como que eles vão resolver, mas não tem jeito, não. Foi um puta jogo, né, cara? Foi bem foda, bem assim, acirrado. São dois jogos, na verdade, né? Se a minha memória não me... O anime todo, sim, são dois. É engraçado porque a Tou, ela é uma... Acho que o primeiro time, assim, depois de Kaiju e Shutoku, né? Shutoku, sei lá. Que tem muito, muito, muito destaque pros outros jogadores também. Porque não é só o Aomine que é foda, né? Eles têm o Sakurai, que arremessa de três, foda também. Tem o Akamatsu, que é... acho que ele dá muito destaque pros outros personagens do time também. Embora o Aomine seja a estrela. Né? O Imayoshi que é chato legal, caramba. É introduzido a Momoi, que é finalmente um outro personagem feminino nessa porra. Tem que fazer pegar. E aí a gente faz o chip dela com a... Não, a cara, Rico. Só para. Claro! Elas até tomam banho junto, cara. Não. É verdade. Elas ficam comparando tamanhos, né? Cara, é injusto essa briga, cara. Shoutonga teu, usoppa chini tondeu, boku to kimi to ga shujinkan love song. Vamos para a segunda temporada agora. E vamos para Yosehai. A Yosehai, né, que tem um dos membros da Geração dos Milagres, que é o cara que eu nunca consigo lembrar o nome dele inteiro, porra. É o Atsushi Murasakibara. Seja toda vez que a gente vai conversar ali, qual aquele cara que eu nunca lembro o nome de cabelo rosa? É o central da Geração dos Milagres. É o Murasakibara, cara. Eu nunca vou lembrar esse nome inteiro, né? Ele é um cara mais me deu medo em todo o anime. Não. Sério, na moral, o Almine tava de boa. Tava de boa. Não, o cara é grande, o cara é forte, o cara tem uma envergadura dos braços enorme. Ele é grande. Altura. Ele, eu sei de cor, é 2,08 metros. Ele passa de 2 metros, fácil. Caraca, ele, eu sei de cor. Você viu que ele tá carteirado. Ele tá com invejinha, eu acho que sim. Não, pera, ele tem 16 anos. Já falei, ignora a física, cara, de animes de esporte, porra. Ignora a biologia toda. Ô Mugi, sério que realmente depois de Hajime no Ippo você se preocupa com esse tipo de coisa? Né, sério. Hajime no Ippo tem músculo até, tipo, em cima dos músculos dos caras. Tem músculo em todo, ele treina o músculo do pescoço, maluco. Mas o Murasakibara, então, eu já falei, ele é um central, um pivô, né, o cara que fica embaixo do garrafão protegendo. E é o seguinte, ele não tem menor interesse no basquete. Assim, eu só tô aqui porque eu sou bom, mas não tô em menor interesse, né. E aí é complicado fazer o cara despertar o interesse no amor pelo basquete. Mesmo assim... Eu gosto de comer. Isso é bem interessante, que eu acho que ele é uma quebra. Porque todos os outros, a gente sabe que gostam do basquete. Tem seus problemas, mas gostam. Ele fala, cara, eu não gosto do basquete. É muito chato, eu não gosto do basquete, eu não gosto das pessoas, né? E é isso, eu acho muito, muito interessante essa visão scary. Dele. Do scary. Eu acho interessante essa visão dele. Ele gosta de doce. É o que ele gosta de fazer, ele gosta de comer doce. Não, eu vou falar que se ele não fosse assustador, ele ia ser um cara muito da hora. Porque, cara, na boa, ele é extremamente alto pro basquete, tá ligado? Ele tem um golpe especial que é o Thor Hammer, que é, tipo, muito do cara. Olha o nome, Thor Hammer, tá ligado? É muito caralho. E ele também tem aquele efeito do basicamente virar o boné pra trás, que é amarrar o cabelo. Aí a porra ficou séria. Exatamente, a porra ficou séria. Ah, ele é um escroto também. Ele é um escroto. Ele quer esmagar as pessoas. Você é fraco, por isso você tem que abandonar esse esporte. E eu acho que também fica um destaque aí pro Tatsuya Himuro, que é o ex-amigo, irmão, colega, ex-namorado. Ex-namorado do Kagami nos Estados Unidos. Né? Kagami, my brother, long time no see. E tem também o potencial. E eu acredito que ele tem o potencial da geração dos milagres. Assim, dá pra colocar próximo disso. Ele seria quase que um rei caído, quem tivesse que ficar mais próximo do que é. É de tão bom que ele é. E ele é o rival durante o momento aí do Kagame, apesar dele só jogar com o olho. Porque o outro tá sempre tampado por o cabelo. Ele é emo, né? Pois é. Eu acho que se ele cortasse a franja, ele tipo, ia jogar duas vezes melhor, entendeu? Das escolas. Aqui tem a maior personagem com personagens mais altos é a Yonsei. É, tem então, três caras com mais de 2 metros. Defesa, é a maior defesa de todas as escolas. É, enquanto a Toho é o ataque, eles são a defesa. Né? É, tanto que a Yonsei vai ganhando alguns jogos com placar zero, sem tomar nenhum ponto, né? É, então isso é um outro detalhe interessante que também a gente não falou tanto aqui, mas acho que vale a pena ressaltar. Que o Kuroko tem uma preocupação em trazer pra você realmente elementos do basquete como esporte. Então, apesar de todas essas questões que a gente tá falando, de ter golpe com nome, não sei o quê, ele se preocupa com essa parte estratégica e lógica do basquete. Então, cada equipe tem um estilo de jogo. A Seirin, quando tem que jogar, ela tem que se adaptar, ela tem que mudar o estilo de marcação, o estilo de jogar, mais ofensivo, menos ofensivo, a marcação, como que vai ser. Então isso mostra a preocupação do autor em trazer a diversidade do basquete pro esporte, ensinar realmente o esporte, tanto que você ele apresenta quase que do básico para você o esporte, desde posições até as estratégias, e não fica uma coisa, tipo a gente já comentou aqui no podcast de futebol lá do Arenokishi, o cara que usa a posição, como que era assim, de 3-4, não, era 2-1, como que era do Arenokishi? Ah, não, era 2-5-3. É, que não faz sentido nenhum, uma estratégia que nunca ninguém usou na história do futebol. Maluquice total. Não é uma maluquice. Esse aqui não, aqui tem sim um estudo por trás, os jogadores têm funções específicas, as equipes têm estratégias e formas de você tentar combater essas estratégias. Eu acho que isso é muito legal também, apesar desse lado mais fantasioso de Kuroko. E a última escola a ser mencionada é a Hakusarai, que tem o último e misterioso participante da geração dos milagres a ser falado, né? O senhor Akashi. É, que era o capitão também, né, deles. Uhum, era o capitão. O armador, capitão do Geração dos Milagres. E, teoricamente, é o cara com mais poder dentro do basquete da Geração dos Milagres, né? O cara mais temido. A parte mais legal é que, realmente, você não sabe nada dele. E ele é criado, tipo, um temor em volta dele, de todo mundo obedece o cara, ele aparece, ele tem cara de psicopata, né, ele tem olho de cor diferente, você fala, meu, que é isso? Né, você quer tentar entender, porque, sério, depois que você chega no Almini, você fala, cara, o que pode ser mais que isso? Né, pra onde que a gente pode ir? Mas é muito bacana a construção dele, a história dele é bacana, e o poder, né, o diferencial dele eu acho também muito legal. O Costa do Hakuzan é o time mesmo, cara. Nossa, que... antes de começar a terceira temporada, eu já falava pro cabeça, assim, ó. Olha, o time do Hakuzan, cara, é forte pra caramba. É porque o Seiji, ele leu o mangá antes de todo mundo. Então, eu li o mangá antes de todo mundo. Então, a gente tava aqui sofrendo semanalmente... Exatamente. Episódio, anime, eu já sabia o que tava acontecendo, o que ia acontecer. Aconteceu isso. Ah, então espera. Não, espera aqui. Não, agora vai. Eu ameaçava. Verdade, não me irrite, senão eu te conto spoiler. Quando terminou a segunda temporada, eu cogitei de pegar o mangá. Só que o Seiji veio falando que provavelmente a terceira temporada ia vir pra, tipo, acabar. Não ia ter mais nada depois. E foi o que aconteceu. Finalizou. Eu pensava que a terceira temporada seria um pouquinho maior. Mas depois que eu vi que encurtaram bastante algumas coisas na terceira temporada, né? O flashback, por exemplo. Assim, então deu. Beleza. Deu certinho. É. Ah, mas aquele time do Hakuzan falava assim, cara, espera o time do Hakuzan. É maneiro. Você viu? É só pela abertura você já viu que os caras eram fodas, né? Não, e aí o Seiji, ele ainda torturava. Porque ele falava assim, já mostrou a habilidade dele já? Então espera. Espera o quê, cara? Como assim espera? Não, espera. E agora, aconteceu isso, aconteceu. Então espera. Falei, caralho, Seiji. Olha aí, já revelou quem são os outros membros do Hakuzan? Então. Caraca. Não, então espera. Não aguento. Espera. Você fala, meu, o hype vai lá em cima, né, Kuroko no hype. Kuroko no hype. Eu fui maldoso. Hype assando, cara. É o hype train, tchutchu, motherfucker. Né, na sua cara. E é muito bom como eles fazem isso, cara, realmente. E eu, inclusive, eu tenho que confessar aqui, fazer um meia-culpa, que no final, quando eles explicam tudo do Akashi, eu tive que chegar pra vocês e falar, peraí, Seiji, eu não entendi, me explica. eu vi o episódio agora, não entendi nada, explica o que aconteceu. Vamos falar agora rapidinho dos reis destronados, sem coroa, seja lá como vocês gostem de falar. que é uma geração que aconteceu antes da geração dos milagres. É, os Reis Sem Coroa, eles são basicamente do mesmo ano do Teppei, né? Inclusive o Teppei é um dos Reis Sem Coroa, né? E eles são um ano mais velhos do que o pessoal da geração dos milagres. Acho que eles são todos do mesmo ano, se não me engano. Mas também jogavam em escolas diferentes e se enfrentavam. E eles têm habilidades também muito, muito poderosas, só que eles não chegaram a ser a grande revelação do basquete, que nem a Geração dos Milagres, né? Bem isso, são cinco deles, né? Assim como tem cinco na Geração dos Milagres, tem cinco também Reis Sem Coroa, Reis Destronados, e eles vão sendo revelados ao longo da história. Eu acho que falar qualquer coisa muito além disso é um pouco spoiler, né? Mas o que importa é que o Teppei, que é um deles, está no Seirin, né? Uhum. Exatamente. É, o que era conhecido como Iron Heart. O coração de aço. O que eles explicam é que a geração dos milagres são os jogadores que teriam potencial internacional. Seriam os jogadores que poderiam, por exemplo, ir pra NBA e disputar lá, né? Enquanto os outros estariam abaixo disso. Então, pra efeito de comparação, quer dizer, eles são muito acima da média. E essa geração ficou apagada por causa disso. Bem, falamos bastante aí dos personagens. Conseguimos abordar um pouco do anime em si. Enquanto a gente falava de cada escola, quando cada escola foi aparecendo exatamente nessa sequência que a gente foi falando e jogos foram acontecendo. Vamos entrar agora então, gente, numa zona que é a zona, a gente vai entrar na zona, gente. Bum, olha aí. Todo mundo maior de idade aqui, vamos lá. 3 anos de podcast pra chegar nessa piada, né? Nessa referência. No toque de 3 zonas, a gente vai pra zona de spoilers. Zona de spoilers, à vontade aí. Quem quer começar? O Kuroko morre, não, mentira. Caraca. A gente toda zona de spoiler que a gente entra, a gente começa com alguém morreu. Dessa geralmente eu sou o babaca que faz isso. Eu não tenho ninguém que morre. Quem morre? Se o TPI morresse, velho. Não, assim, a parada do TP, eu achei que ele fosse, sei lá, estourar o joelho dele no final do jogo, assim, morrer, quebrar o joelho, assim, então, na última jogada. Ainda é um shonen pra criança, né, assim, pro público mais novo. Então, spoiler, o TP não morre, gente. Não, mas a parada do TP fica em aberto, quer dizer, o que eles dizem é o seguinte, olha, ele se esforçou, ele vai ter que fazer uma operação que tem um risco grande dele não se recuperar e nunca mais jogar basquete. Ele escolheu isso. Ele poderia esperar mais um ano, né? E talvez se recuperar de forma mais completa, sem poder jogar basquete. Mas ele preferiu se esforçar, talvez nunca mais poder jogar, por conta dessa equipe que se montou e pra ele ganhar esse ano. Então, eu acho que, além dessa preocupação de, ele vai estourar o joelho, eu acho que tem um senso de urgência. Tem que ser agora. Ele quer ganhar com eles, né? Exato. Tipo, qualquer time, né? Daí ele fala, eu vou mesmo que isso coloque em risco a minha saúde, né? Tem que jogar. Inclusive você vê ele sentindo isso, todo mundo se preocupa e ele tem que jogar no sacrifício, né? Inclusive lesões são coisas que acontecem. O Kagami, tudo bem, não é tão explorado, mas falam que ele tem um limite dos pulos dele, porque usa muito da musculatura dele, então ele não consegue pular indefinidamente. O que eu acho bem interessante. E o próprio Kissy, que na partida dele, ele só não ganhou porque ele tava lesionado, né? A semifinal, exatamente. Eles acham que o Kissy tava lesionado. Se não, meu amigo, era lavada. Era tapa na cara. É, o Haidaki, ele pisa no pé do Xeno no final, né? Ele quase esmaga o pé dele, filho da puta. Se não, o anime ia se chamar Kissy no basquete. Então, mas o Kissy vira mais poderoso, né? Kissy, ele vira overpower, né, cara? Muito overpower, cara. Isso fica demais. Nem o Goku começa batendo em todo mundo. Então, mas nem ele, né? Tanto que ele perde, mas depois ele vem bolado. Super Saiyajin 4. Mas a parada... Mas eu achei... Primeiro, assim, eu achei interessante a virada do Kissen, que é a forma como eles iam quebrar a estratégia dele, que é, ele não repete, né, a cópia dele. Então eles vão tentando ler a cópia pra... Foi interessante. Foi eu gostei, eu achei que... Porque o problema é, quando eles vêm com essas habilidades, eles têm que dar uma contraparte pra você, uma explicação de estratégia que vá fazer sentido, né? Porque... Se for meio assim, você fica meio chateado. Tipo, se a estratégia for força de vontade, é isso que nos falta, e pum, ganham. Você fala, puta merda, né? Grande merda a habilidade dele, então. Então, mas eu gostei dessa leitura. E mostra pra você que, assim, cara, eles ganharam nessa situação. Então, assim, não é que eles são melhores em absoluto, né? Isso, o Seiden em nenhum momento ele se mostrou 100% superior às outras equipes com a geração dos milagres. Eles ganharam porque naquele momento, naquela partida, eles conseguiram aquele placar ou aquela situação. E o esporte é isso. Não existe unanimidade no esporte, né? Não existe essa de, ah, minha equipe é a melhor de todas e só vai ganhar sempre. Então isso eu acho que é um toque interessante também. É, eu achei interessante pra caramba a forma que eles colocaram que, assim, quando apresentaram o Kissy, ele era, tipo, o pior da geração dos milagres, o mais fraco. Tirando o Kuroko, né? Assim. Não, é. Tirando o Kuroko sozinho, ele... É. E acabou que... Teoricamente, ele é um dos mais fortes. Se bobear, ele vai conseguir até superar o próprio Akashi. Com certeza, com certeza. É. Eles não conseguem parar o Kisei, não adianta. Não, tipo, eles vencem o jogo, mas eles chega um momento que eles desistem de parar o Kisei, porque mesmo com aquela historinha do que ele não copia, que ele não faz a mesma cópia seguida e tal, se ele e até é o turning point do Kisei, que ele começa a confiar nas pessoas do time dele, né? É. Por isso, a partir desse momento, não adianta, porque eles podem chegar no limite, assim, saber cada detalhe da habilidade dele. A partir do momento que ele pode passar pra alguém... E a outra equipe é tão competente também? É uma equipe muito competente? Muito competente. Tanto quanto, assim, não tanto quanto ele, mas que assim, se cair uma bola na mão deles, eles vão errar a cesta, sabe? E daí eles não conseguem parar o que ser. Eles desistem de parar o que ser pra poder ganhar o jogo. É, eles têm que virar e falar assim, olha, o único jeito é a gente fazer mais ponto, só. Uhum. Assim, parar ele e anular não vai ter como, porque se a equipe toda se concentrar em parar ele, tem outros quatro que vão ganhar o jogo. Então eu acho muito legal essa sacada de, pô, tem um cara que é melhor que... Melhor, aspas, aí, porque é relativo do que o próprio protagonista, a dupla protagonista. Uhum. Eles não conseguem parar. Exatamente. É incrível. E é justamente aí que é o turning point do Kisei, porque o Kuroko, ele, por um lado, ele quer parar e quer vencer o Kisei, né? Ele quer bloquear. Só que, por outro lado, ele fica feliz porque ele conseguiu reverter o estado de individualidade que o Kisei chegou, né? Ele fala, não, agora ele joga em time, né? Isso aí, agora o Eric puxou um excelente gancho, que é uma das coisas que mais me agrada dentro do Kuroko, que é... essa motivação do Kuroko e essa mensagem que toda obra te passa, que é o seguinte, a motivação do Kuroko quando ele fala que ele quer vencer a geração dos milagres, não é apenas o vencer pra dizer, ah, haha, eu venci, eu sou melhor. Na verdade, a motivação dele é mostrar que aquele basquete que eles jogavam, aquela diversão, aquela coisa de equipe, é muito mais importante do que o só ganhar. E ele consegue cativar os outros jogadores. Toda vez eles sempre chegam no cara, o cara tá desacreditado, o cara é meio vilãozão, e eles, quando ganham, ou até mesmo quando não conseguem ganhar, eles conseguem motivar o cara e falar, puta, será que não vale a pena a gente parar pra pensar? Eu acho que o melhor exemplo aí, o cara que mais conseguiu reverter isso foi o Midorima, que começou totalmente eu lanço de qualquer lugar e foda-se o resto, até jogar em equipe. Chegar a um ponto que quando eles estão naquela partida, que é uma das melhores vezes que eles empatam, o Midorima tá totalmente integrado com a equipe dele. Entendeu? Então eu acho que esse é o basquete do Kuroko, né, cara? Que esse é o basquete do Kuroko, exatamente. É o basquete em equipe, entendeu? É o basquete mais do que um esporte pra vencer. É um esporte que vai fazer todo mundo melhorar junto, todo mundo torcer junto, ter bons sentimentos, boas emoções juntos. Então, assim, a individualidade foi primeiro o que deixou o Kuroko triste, o que, entre aspas, matou a geração dos milagres, e ele sentiu como tarefa mostrar pra eles que ele poderia fazer a diferença com esse jeito, não é bem divertido, mas com esse jeito leve com essa mentalidade, entre aspas, ultrapassada do basquete, que a equipe deixou pra trás e viu, não, é muito melhor a gente fazer 111-11 contra outra equipe pra acabar com os caras, entendeu? Ele faz os caras superarem isso, porque é difícil, porque se você tem uma equipe com 5 caras muito bons, assim, os 5 maiores talentos, é muito difícil o cara confiar no outro cara se ele se acha melhor que os outros, né? Então você fala, por que que eu vou passar a bola pro cara se eu já sou o melhor no arremesso de 3, sabe? Exato. Por que que eu vou passar pro cara fazer um drible? E o outro cara o contrário, né? Por que que eu vou passar a bola se eu posso vencer, fazer o drible e fazer uma enterrada, sabe? E aí vai, né? E ele derruba todos. Ele derruba a barreira de todos. E essa questão do Kuroko também não é só por causa da Geração dos Milagres. Também tem a questão do plot dele com o amigo dele, né? Com o melhor amigo dele lá. Que é bem legal. Mugiwara Kun. É, entendeu? Aí ele, poxa, eu preciso fazer isso porque eu quero mostrar que eu não sou igual a eles, né? É que ele entre aspas, ele se sente culpado porque o amigo dele quase desistiu do basquete, né? Exatamente. É, ele chega a desistir, depois ele volta, né? Isso. Fica sabendo isso. Só no final que o amigo dele voltou pro basquete. Que era um outro ex-namorado também. É o primeiro ex, é o primeiro namorado. É o primeiro amor de infância, aquele amor platônico, bonito. Gente, só para, velho. É. Aí esses amigos destruíram o meu amor. Poxa vida, fiquei magoado com todos vocês. Esse, eu achava, quando o Sérgio falou pra mim, eu achei que esse flashback ia ser meio caído, sabe? Ia ser meio, não sei o que, história. Mas, cara, ele é muito legal pra aprofundar os personagens, entendeu? Então eles não são só aqueles caras. A relação do Kuroko e do Almine sendo meio que destruída é muito legal, a maneira como vai apagando e ele vai desistindo e ele vai perdendo a vontade de jogar e vai ficando aquele cara que só quer saber de fazer mais pontos, entendeu? O próprio Murasaki Bara, que chega um momento e fala, peraí, por que eu tô ouvindo esse capitão sendo que eu sou muito mais alto e ninguém me para, entendeu? E o Midorima, pô, eu também, por que eu preciso ficar vindo aqui, por que eu preciso treinar, esse tipo de coisa? Então toda essa construção, culminando na criação do Akashi psicopata, é muito legal. Uma coisa engraçada também é quando os caras perdem, né? Os caras da Geração dos Milagres, porque todos eles teoricamente são fodões e tal, e não estão nem aí. O Murasaki Bara fala, não gosto de basquete e tal, foda-se. E daí quando ele perde, você vê que tipo, ele tá lá chutando as coisas, chorando e tal. E você vê que ele realmente, no fundo, ele se importava, sabe? Inclusive o Raizaki, né? Que é mega vilãozão. Ele gosta do basquete também, ele tem aquele jeito meio babacão dele, de filha da puta de querer machucar os caras, mas ele gosta do basquete. Isso que é legal, ele mostra que os caras gostam sim, né? Inclusive eles falam que o Murasaki Bara nunca poderia entrar na zona porque ele não gosta tanto do basquete assim, né? Ele não tem essa concentração que é pra poder entrar na zona, mas ele entra. Mas ele entra, exatamente, né? Todo mundo tinha esse papo, mas ele consegue, porque no fundo ele se importa com aquilo, apesar dele fazer o jeitão dele. Ele começa a aprender essa questão do gosto, ele retoma aquele sentimento antigo. Sim, exatamente. Essa é fantástica. Quando que você perde, cara, que deprimente foi aquilo. Muito, muito emocionante. Ele chora, abraça os caras, os amigos dele lá, fala, eu queria tanto ganhar com vocês. É, nossa, é muito triste. É muito triste, né? Porque ele perdeu, tipo, duas. Ele é o único que perdeu duas vezes. Né? É, cara. Todo e mundo... ele é tão bom, velho. Ele é tão bom. Se não me engano, eles falam, tipo, ó, cara, você é o único que perdeu duas vezes, né, pô? Coitado. E aí eu gosto da equipe dele. O Kazamatsu é muito legal, o capitão, né? Que eu acho que ele... não é retardado. Não, não, o que grita muito é o outro. Sério? Do rebound! Ele fala rebound. Com as sílabas, né? Rebound! É muito bom. Ele só grita. Mas e é muito. Essas cenas quando tem essas interações dos jogadores perderem e ficarem tristes é muito legal, porque ele te dá um sentimento que é mais sério, um drama que às vezes não é tão comum, que o anime de esportes, ele não tiver realmente com a intenção de te mostrar os dois lados da coisa, te mostrar realmente a profundidade do esporte, ele vai tentar fugir um pouco dessa coisa triste, né, dessa curva mais baixa do entretenimento, porque o Kuroko ele tende a ser um anime que vai te deixar lá em cima, de você falar, puta que pariu, entendeu? Com algumas jogadas. Em contrapartida, às vezes você tá lá embaixo, mesmo quando a equipe ganha. Porque você se importa com aqueles personagens também. Aquele sentimento, você entende o sentimento deles. Eles não são só rivais vilões que você fala, haha, se ferrou. Sim, é complicado. Tipo, quando você perde, você fica, putz, tinha uma hora no jogo, eu tava torcendo pra Kaiju, sabe? Eu falei, mas... Ah, e agora? Ah, caralho, foi. Isso aí, você fala aí, caralho, e agora? Isso aí é a mensagem, né, que uma história, um shonen de esporte tem que passar pros seus leitores, né? O espírito do esporte. Beleza, você perdeu, você tá triste, mas isso vai te gerar um ânimo pra você competir, se esforçar mais e ganhar futuramente, né? É isso, basicamente. O espírito de esporte, coletividade, de luta, né? Sempre tem isso. Todo anime de esporte tem isso também. Todo mundo fica feliz. Tá falando. E já que tô falando de perda, né, tem pra mim que é o... Acho que pra mim é o melhor momento do anime. Acho que é o meu momento favorito, não o melhor, porque tem outros também tão fodas quanto. Mas que é a primeira vez que eles jogam contra o time do Aomine e que eles perdem, né. Que daí a tela vai ficando, tipo, o Kuroko faz de tudo, tipo, ele usa todas as habilidades, assim, que ele aprendeu, que ele treinou pra vencer ele, e no fim ele chega e fala, olha, não foi suficiente, tudo que você fez, todo o seu esforço, não foi suficiente pra me derrotar. Quer dizer, uhum. E daí ele vai lá e ganha, a tela vai diminuindo e vai tocando a música, assim, e ficando cada vez menor, menor, menor, menor. Nossa, é muito deprimente, cara. Porque é muito triste. É. E aí vem o clichê de anime de esporte. O time perdeu, depois ele perdeu o campeonato, meu Deus do céu, mas tem um segundo campeonato, vamos nos esforçar, vamos perder pra caramba. É, o foda dessa cena, você falou, acho que os dois estão no chão, né? Tanto o Kuro quanto o Kagami, né? É. Os dois estão caídos no chão, eu acho, daí o Aomine fica falando pra eles. É. Vocês não foram, vocês não conseguem, não é suficiente o que vocês fizeram, né? Não consegue, né, Moisés? Moisés, não consegue, Moisés. Não consegue, Kuroko, né, não consegue coisa. Não consegue, Kuroko. E é muito triste, porque toda a equipe tá muito, tá naquela coisa do defense, né? Toda a equipe por trás gritando e tentando e forçando, né? Eles se jogando, se matando pra conseguir o nesse primeiro, o Kagami já chega a entrar na zona também com a Aomine? É, no primeiro eu acho que ele não chega. Não. Só no segundo, né? Nem o Aomine entra na zona nele. Ah, é, só no segundo, é. Ele só é foda mesmo. Ele só é muito roubado, né? É hack. Esses momentos são muito bons, assim. Eu acho que um dos meus momentos, que eu também eu acho que de maior, que eu gritei, levantei, eu não sei se vocês vão lembrar, mas talvez sim. Na primeira partida contra o Midorima, na hora que eles estão naquela de tipo, cara, quem fizer a primeira cesta vai quebrar o balanço do jogo. Aí o Midorima vai, faz a cesta, todo mundo fala, puta, agora fudeu, o Kuroko só vira pro Kagami e fala, corre. E ele, aí ele, a hora que a bola tá pingando ainda, depois de cair na cesta, ele faz aquele passe girando... Pass. Não é o Ignite, ele faz o passe girando pass. O braço. É o Cyclone Pass. Cyclone, isso. E aí cai direto na mão do Kagami e ele, bum, enterra. Você fala, caralho! É o Kamehameha do Gohan com o braço só. É muito. É. Cara, esse passa, é o momento. E passa do lado da cara do. Passa e ele é assustadaço. Porque ele tá voltando. Ele tá voltando mega devagar. Eu, tipo, ah, eu sou foda, olha a cesta que eu fiz. Entendeu? Ele só mexe, arruma o óculos, né? E continua andando e a bola passa, o Kagami enterra e você fala, caralho! E ele se aproveita, porque como ele vira de costas, né, eles não tá vendo. É, exatamente. Assim, um golpe que eu gosto, um golpe barra jogada que eu gosto bastante é o Aleyup. Ah, é bacana. Ah, muito da hora. Eu acho. Que inclusive é meio que fecha, né? É o último, é uma espécie de alley-oop, né? Aham, porque, assim, a jogada, geralmente, que o Kagami e o Kuroko fazem, né, é muito legal. É, pra quem não sabe, o alley-oop é tipo, o cara joga, você pega a bola no alto e enterra. Né? Você vai lá, sei lá, ou você mesmo quica a bola, que acho que o Kagami, o Aomine que faz isso, né? É um alley-oop de um homem só. É, o passe pra mim mesmo. Sou tão foda que eu mesmo passo a bola pra mim. Aí ele bate ela no chão e enterra ele mesmo. É, assim, eu não sei, é um golpe dos... É que golpe é meio estranho de falar, mas é uma das jogadas que eu mais gosto quando eu vejo eles fazendo. E também os passes do Kuroko, né? O Ignite Pass, o Cyclone Pass, eu acho muito foda. Nossa, é muito bom, cara. A animação é muito boa, né? Quando eles se metem a fazer as animações da hora dos golpes, não dá, cara. É muito bem feita. Essa do Ignite Pass é muito bacana, porque a bola vai quicando devagar, tem umas poeiras mágicas em volta dele, né? E aí um pentinho, né? É, então. É, muito louco. Todos, é muito foda. O Ignite Pass, pra mim, eu acho que é a coisa que eu mais curti. De todos os golpes, poderes e passes, essas coisas que tem, é o que eu mais curti de todos. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que os dois one-on-one que tem, que é do Kiss e do Aomine, e do Aomine e do Kagami, são animais no quesito animação. Uhum. Toda a forma como eles conseguem fazer toda a animação, o raio dos olhos que faz o caminho, cara, é assim, é de você parar de respirar quando você tá vendo, de tão legal e tão incrível que é. Tanto que o do Aomine do Kiss é legal porque o Kiss tá imitando, então eles são meio que. Quando o Aomine falou só eu posso, né? A única pessoa que pode vencer sou eu mesmo é o que o Kiss tentou fazer, né? Ser o Aomine. E é muito bom, é uma partida muito boa também. Realmente muito bom. O Kiss. Ah lá. O Kiss, velho. No momento que ele começa a usar, tipo, o Aomine com o pulo do Midorima, com o pulo do Midorima, o arremesso do Midorima, cara, eu falei, caralho! Não, a hora que ele usa o olho do Imperador, eu falei, ah, pra puta que pariu, agora fodeu, agora. Agora tem, não dá mais, fodeu. Agora cega o cara, viu o dedo no olho do cara, que é o único jeito da gente ganhar. Eu pensei uma hora, puta, eu acho que o único jeito dele ganhar vai ter que ser quebrando o cara, fazendo falta. Entendeu? Eu pensei, eu cheguei a pensar isso. Falei, cara, tecnicamente foi o único jeito, cara, que foi o... Não foi quebrando ele, ele já tava... Em questão de golpe, não tem, assim, um golpe, assim, marcante e tal, né, mas eu posso falar de momentos, né. É o seguinte, ó, em questão de... jogos, eu gosto mais dos jogos da segunda temporada, porque foi o que eu vi no anime, me empolguei bastante. Na terceira temporada eu já li o mangá, então eu já sabia o que ia acontecer, né? Então, assim, o hype tava menos, né, quando vi o anime, pô. Eu já sei o que vai acontecer, pô. Por exemplo, na terceira temporada, antes de começar mesmo a terceira temporada, quando tava cogitando, eu já expliquei pro cabeça o que ia acontecer na temporada, ó. Vai ter um jogo ali pra decidir quem é o outro cara da semifinal, do Kissing, o cara lá, antigo cara lá, do Teiko. Depois vai ter dois jogos de semifinais, né? O Midorima com o Akashi, depois o Kissing com o time do Kuroko. Depois vai ter o flashback e, por fim, a final, que tem o capitão lá. Assim, beleza, mas eu sei o que vai acontecer. Assim, mesmo tendo a formação do Hakuzan, né, que eu falei pra caramba, ó, olha, esse time do Hakuzan é um time forte pra caramba. Quando você for ver os membros do Hakuzan, você vai ver como é forte. O problema do Seiji é que, assim, Seiji descobriu o poder do capitão. Não, espera. Seiji, o capitão entrou na zona, foi do caralho. Espera. Aí você fala, meu, aí ele libera a segunda personalidade dele. Aí, Seiji liberou a segunda personalidade na zona. Espera. Eu falei, para, cara, não tem pra onde ir, entendeu? Eu não vou aguentar mais uma semana. Então, é assim, mas eu já sabia o que acontece, que eu já li mangá, eu já sei o que acontece. Então, muitas vezes, quando eu leio mangá, eu já perco esse tesão um pouco do anime, né? Porque, assim, beleza, mas eu já sei o que vai acontecer, não vai me surpreender, né? Mas, assim, a segunda temporada eu vi o anime, né? Pelo menos boa parte dele, né? Depois eu vi um finalzinho dele e fui ver o mangá, né? Mas é o seguinte, os momentos mais marcantes pra mim, em Kuroko, eu já disse, eu adoro muito o Teppei, né? O Kuroko é o meu personagem favorito, mas eu gosto também do Teppei, né? E são dois momentos que eu gosto dele, né? São dois jogos que tem ele, né? Um, o primeiro que tem o time do Hanamiya, né? Que é um dos reis sem coroas, que é um maldito, é que adora a violência, fica batendo em todo mundo. Isso. E o Teppei, ele fica sozinho no garrafão pra proteger toda a equipe, né? Assim, porque ninguém vai sofrer machucados e tal, eu vou ficar ali, né? E assim, ele se sacrifica, e eu gosto dessa atitude do cara, né? Assim, de questão de pensar no time coletivamente, de proteger todos os amigos, né? E ele tinha muito uma rusga do passado com esse cara, o Hanamiya, né? Ele acaba superando de uma certa forma, acaba derrotando o cara com a ajuda dos amigos, né? E mostrar assim que os amigos são importantes e vamos proteger você também, o seu sonho, Teppei, de ir chegar mais longe, né? Você, né? E assim, então você pode contar com a gente. Muito interessante ver todos esses dois embates, que, como eu disse, o do Teppei e do Kagami, e o Kuroko envolvido no meio dessa história toda. Vocês perceberam que a gente gosta um pouco de Kuroko no Basket, né? Que assim, a gente se divertiu um pouco assistindo. Então, a minha recomendação é pra que, se você se interessou, assista, e cara, aproveita porque vai ser uma experiência fantástica. Eu acho que ele é um excelente anime de esporte, uma excelente forma de até você entrar, você que não gosta muito, antes de você ir para aqueles mais clássicos e que demandam às vezes um pouquinho mais de esforço, seja pela época que foram feitos, pela duração, exatamente. Eu acho que o Kuroko é uma excelente porta de entrada pro anime de esporte, até para quem não gosta tanto de esporte na vida real, é você poder também começar a entender o basquete ou o futebol, porque esses animes sempre no Japão funcionaram assim. Eles sempre incentivaram muito o esporte lá, né? Então eu acho que tem esses dois vieses. Se você tem o preconceito da questão dos poderes, eu preciso falar isso, assim, tenta, sério, esquece isso. Isso é uma puta besteira, eu já vi esse tipo de discussão. Eu cansei de ver, a gente brinca com essa questão do Slam Dunk e do Kuroko, a gente sempre brinca, mas a gente gosta dos dois, mas tem uma galera que fala, não, porque tem poder não sei o quê, mas assim, o poder ele é muito mais do que só ele não é um poder, ele é uma identidade visual, ele é um estilo, ele é uma representação do que tá acontecendo, ele é muito mais flair do que realmente o cara ter uma habilidade secreta que suga o ki dele para um super poder. Tanto que eles tentam ao máximo explicar as habilidades com coisas reais, mas e fica incrível, é visualmente legal, é divertido, é empolgante. Ah, mas não é 100% fiel à realidade, porque a zona não existe, você nunca vai ver estrelas quando entra na zona, tudo bem, mas tenta ser um pouco menos chato, sabe? Tenta abstrair um pouco dessas coisas e tenta absorver aquilo que a obra quer te passar. Ela é uma obra tão, tão divertida, tão, assim, funcional dentro do anime de esporte. Claro, tem os seus clichês, como a gente já falou aqui, mas ele é muito divertido. Você vê com a paixão que a gente tá falando aqui, dos momentos que fizeram a gente falar, caralho, que incrível! E você descobrir, torcer pela equipe e sofrer com os personagens. Isso é tudo tão bem feito que não é possível que só porque tem raio saindo do olho ou um passe com cor pra você ver a direção da bola, vai estragar e não servir mais. Então, assim, a minha recomendação é que realmente tente. Se alguma forma se interessa por anime de esporte, se interessou pelo que a gente contou aqui, quer entrar nesse mundo, assista sem preconceitos, assim, porque a gente gosta muito. O Kuroko é um dos animes de esporte que eu mais gosto, daquele que dá um aperto no coração quando você sabe que acaba, que não vai ter mais. Reescuta a abertura, vem aquele sentimento. Então, assim, eu tive uma experiência com Kuroko, uma experiência muito boa, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostei como se fosse uma criança, entendeu? Me diverti como se eu estivesse no Dragon Ball pela primeira vez, e eu não vejo problema nenhum nisso. Então, tenta experimentar o Kuroko pelo que ele é e pelo que ele quer te apresentar. Não peça mais dele só porque você quer ser chato e, ah, eu só vejo coisas de nível superior adulta. Então, é isso. Concordo com o que ele falou e, assim, você tem que assistir de uma maneira despretensiosa, né? Não vai querendo assistir achando que é, uma obra de ficção científica, escrita pelo Einstein, que não vai ser. É uma parada que você se diverte bastante. E você aprende bastante a questão do trabalho em equipe, sacrifício, o que a gente tem que fazer pelos nossos sonhos, né, o quanto que a gente tem que sacrificar e trabalhar por isso. E eu acho que, assim, a maior mensagem de tudo é a determinação e o não desistir. Né, que eu acho que é isso que o Kuroko é, ele significa isso, né, a questão de sempre lutar. E mesmo que você perca, você não pode deixar de tentar. Né, essa é a mensagem que ele passa a história toda, desde o começo até o final. É, e ele mostrou o que ele queria mostrar. Olha, se a gente trabalhar em equipe, a gente consegue. Que era o objetivo dele desde o começo. O basquete do Kuroko. Esse é o basquete do Kuroko. E, assim, eu recomendo que vocês assistam, leiam o mangá, né, que eu acho que vai ser bem, bem divertido pra vocês. E aproveita que tá saindo no Brasil, né? É, então, tá. A gente nunca sabe se esgota, quando você vai ter essa oportunidade de novo. Vale a pena, vale muito a pena. O pessoal falou bonito, falou bastante, e é isso daí mesmo. Em si, anime de esporte já tem um preconceito muito grande. Anime por si já tem um certo preconceito. Anime de esporte é um preconceito maior ainda. E ainda quando se tem um poderzinho, tenta fugir um pouco mais da realidade, o pessoal é mais cri-cri ainda, né? Não é um giant killing, tá? Não é uma coisa que vai te proporcionar exatamente a realidade que tá acontecendo, tá? Tanto é que eu duvido que jogos, tipo, de ginasial tenha tanta plateia assim pra assistir no Japão. Mas ele te dá uma sensação gostosa de se assistir. Ele te dá uma sensação de cara, eu tô entendendo isso daí. Você, uma coisa que eu gosto bastante de anime de esporte é, se você não conhece, você aprende sobre aquele esporte. Eu tenho aquela noção básica sobre basquete, mas você aprende mais coisas sobre basquete, entendeu? É, anime de esporte é legal disso, você sempre vai aprendendo mais. Você sempre tem que pegar como uma coisa pra te adicionar informação, e não uma coisa que você vai ver já pensando que não vai gostar, entendeu? Você tem que ir, tipo, de coração aberto pra assistir. É legal, é bacana, então fica a recomendação aí. Eu vou um pouco na contramão do que tá todo mundo falando, mas eu vou pegar leve, galera. Assim, caraca, quem assim, chamou esse cara? Porque, assim, eu já deixei um aviso antes pro Cabeça, por exemplo, eu já digo antecipadamente, eu sei que vai ter ouvinte que não vai escutar esse podcast porque olhou o tema e viu, não quero ouvir, eu não quero saber dele, né? Eu conheço gente, um monte de, assim, ouvintes, que fãs de animes, que realmente tem preconceito forte pelo Kuroko no basquete, né? Porque E o problema do Kuroko no Basket é que ele existe uma grande comparação, né? Que é o Slam Dunk. E assim, o Slam Dunk ele não tem poderzinho. Então, é um jeito, assim, você dá munição pro cara, assim, que não gosta de anime de esporte, né, que tem poderzinho, e fala, olha, tá vendo, esse grande anime de esporte não tem poderzinho, ele é excelente, então anime de esporte não precisa disso, né, mas o Kuroko no Basket, vamos falar a verdade, ele tem uma grande virtude, por exemplo, as partidas são extremamente empolgantes, valem muito a pena serem vistas, tudo bem, tem a tal do poderzinho, assim, que tem preconceito, eu também tenho preconceito, eu não gosto tanto assim de poderzinho, mas eu admito que são muito, muito empolgantes as partidas, eu gostei bastante. Tem alguns protagonistas também que eu adorei as atitudes que eles tomam, o senso de moral. Já falei, o Kuroko é o meu personagem favorito, porque eu gosto muito da atitude dele, né? A ideia assim de que eu sou guerreiro, eu quero fazer o basquete que eu acho que é certo, tudo bem, eu acredito nessa minha virtude, e eu, assim, e tem que ser assim mesmo que tem que ser jogado o basquete, com grande amor ao esporte e um senso de coletividade, né? Sim, eu não vou ficar surpreso se vir algum feedback dizendo assim, não vi por causa do tema, não quero saber. Não ouvi e não gostei. Vi, não quero saber, não gostei, até semana que vem. E quando saiu de Slam Dunk? E quando vai sair o de Slam Dunk? Só sai o de Slam Dunk quando vocês pararem de reclamar. Então, nunca. Então, mas assim, eu ainda assim, eu acho que vale a pena, assim, dar uma chance ao Kuroko, mesmo que você tenha esse preconceito, né? Danado, né? Dá para engolir um pouco esse preconceito. Tá bom, eu não vou dizer que é o melhor anime de esporte, não é. Mas assim, vale a pena ser visto. Eu também não acho o melhor anime de esporte, mas é um dos que eu mais gosto. O que eu mais senti vendo o Kuroko, assim, eu assisti, cara, eu sou muito suspeito pra falar, porque eu assisti mais ou menos umas 5 ou 6 vezes cada episódio, tá? Então, assim, eu fiquei muito viciado por uma época, assistia, reassistia, chegava um amigo meu que não tinha assistido ainda, eu falava, não, vamos assistir junto. Então, assim, foi uma coisa que me empolgou muito, e acho que uma das coisas que mais me empolgou e que acho muito foda do anime é que ele te dá essa vontade de fazer, de correr atrás das coisas que tu quer, sabe? Porque eles ficam lutando e batalhando e se esforçando o tempo inteiro pelos objetivos, e a garra deles, assim, a união deles, o esforço que eles fazem, a superação dos desafios, as próprias questões pessoais que eles enfrentam, cara, pra mim é muito motivante, sabe? Pra mim é um anime que motiva, sabe? Você fica assistindo, você sai do anime, assim, sai do episódio empolgado, fala, não, foda-se, agora vou correr atrás das minhas coisas e tal, e fazer que nem os caras, sabe? Assim, tipo, tudo bem, sabe? Vamos ser um pouco romântico, mas eu achei ele muito empolgante, cara. É um anime muito foda, além de todas essas características que vocês falaram, ele é extremamente empolgante. Vários episódios eu via, ficava de boca aberta com os golpes e falava, caralho, caralho, caralho, tipo, era extremamente motivante, empolgante. Então eu acho que, além de todos esses motivos, se você precisa estar, sei lá, desanimado com alguma coisa, assiste Kuroko que você vai se animar. Você vai se animar a correr atrás das coisas que você quer e se esforçar, que nem o exemplo dos caras, acho muito foda. Vamos finalizando esse cast, gente. Eu agradeço por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Ah, e antes de qualquer coisa, novamente, Eric, um jabazinho, overkill. Muito bem, muito bem, muito bem, cara. Se vocês quiserem me ouvir falar sobre joguinhos, videogames, questões relacionadas ao mundo cultural que envolve os joguinhos estilo eletrônico, vocês podem acessar lá no overkill.com.br, que a gente tem um podcast quinzenal só sobre videogames e sobre jogos que nem sempre as pessoas estão dispostas a falar, ou sobre assuntos que você não vai ver em qualquer lugar. Então confere lá, que é bem legal. Como já disse da outra vez, recomendação do coração, eu escuto, eu gosto, não mando e-mail porque eles não leem e-mail, então... Lemos e respondemos. Não, mas não é ao vivo, eu quero que os outros me escutem, né? E, inclusive, o Eric também já falou lá de Kuroko no Basket no episódio 50. É verdade, é verdade. Com outro enfoque do que o nosso aqui, né, misturando outros assuntos, então eu acho que é um conteúdo complementar bem interessante ao nosso. Vai estar aí o link na postagem, né? Vai estar aí tudo, vai estar as imagens dos nossos chips na postagem pra vocês. Não, mentira. Não, cara, só para. Cara, você sabe que é a Adriana que mais vai gostar desse cast, né? E aí eu peço que vocês mandem os e-mails com todos os erros para o Overkill Podcast. Né? Depois vai estar o e-mail de contato, que o Eric vai responder e dizer por que ele errou. né? A responsabilidade nesse momento é toda dele, porque ele responde e-mail. A gente não responde e-mail, então, desculpa. Né? A gente responde e-mail no C. A gente tem vida, a gente não fica pausando frame de abertura de arquivo. Né? Então, assim. Coisa de maluco, o cara assim, faz, né? Isso, né? Mas. Agradeço ao Eric por ter completado aí nossa equipe, nossos 5 jogadores, né, do Milagre, quer dizer, 4 do Milagre e o Mug. Imagina, cara. Eu que agradeço por terem me chamado, porque agora eu vou rever todos os episódios de novo, agora é outra oportunidade. De novo? Caraca, agora são 7 vezes, olha só. Agora ele vai decorar todas as alturas. É, a meta... Não, agora ele vai decorar as falas. Não, então. Algumas eu já sei. Agora, então, assim, vocês já sabem, a diretriz agora é: toda vez que chamamos o Eric, ele será o especialista em detalhes. Ah, não! Porra, não. Vai ter que se preparar com alturas, pesos, datas, todo isso. Você tipo... fez por merecer de acordo com esse cast. É isso. Vai ter que fazer uma tabelinha já. Tá bom, vou preparar. Bem, então é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Obrigado. Até a próxima semana. Falou, pessoal. É isso aí, galera. Falou. Falou. Falou. The show, time to see if I see. Keep it down. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. E eu sou o Kiba, hey. Aê, vamos lá, Caixa de Entrada bem curto, vamos lá, rapidinho, né, galera, vamos lá. Rapidinho porque eu tô com sono. E eu quero entregar esse Caixa de Entrada logo, vamos lá. Pra quem quer conhecer o nosso site, né, escuta o podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E se você gostou do nosso podcast ou não gostou e quer mandar um e-mail, o e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast e também o grupos do Facebook, né, em grupos/projeto.x.podcast. E se você tem Twitter e gosta de conversar em 140 caracteres, é @projetoxpodcast. Exatamente. Recados, vale a pena relembrar, galera, de que o aniversário de 3 anos do site está chegando. Olha aí, aniversário é no dia 27 de agosto, semana que vem. Então, galera, fiquem preparados para um podcast bem especial e umas surpresas também, né? Sim, e não esqueça de participar da nossa promoção lá, Projeto X 3 anos, né? Corre, porque já tá acabando. É bem simples de participar. Lá na nossa fanpage tem todas as dicas. Entra lá e vê como faz pra participar. Já tem bastante gente, mas ainda dá pra você ganhar. Exatamente. Então vamos para os nossos e-mails. Olha aí, feedback do podcast de Missão Impossível. Que assim, tá bem curtinho. Tem uma galera que acho que não viu todos os filmes, né? E eu fui ver o último filme recente. Cara, que foda. Ah, gostei pra caramba desse filme, porra. Mas vamos lá. Eu ainda não vi. Sem spoilers, por favor. Tá bom. Então, mas tudo bem. Vamos começar os nossos e-mails, né? O primeiro e-mail é do Parker. Ele já falando assim das dicas, né? Olha, seguindo as dicas, imagino que o próximo cast seja sobre o Japão ligado aos esportes em animes, ou animes de basquete. Aí, seguindo as dicas, Japão, bola e sombra. Já sabemos que a dica se relaciona ao Japão. Bola tem que ver com esportes, e como já teve um de futebol, o próximo pode ser sobre basquete. Bom, tá chegando perto. Sombra, não faço a menor ideia do que seja, só me lembra a sombra do Game of Thrones, que deixou uma marca no Renly. Caramba, viu? Nossa, voou pra outro lado completamente diferente, né? Que loucura. Pois é, cara, mas, Parker, você tem que mandar o chute direto, o certo, cara. É. Você só generalizou demais. Pois você é. Tem que ser mais específico, né? E o podcast é, né, sobre o Kuroko no Basket. Foi quase porque é um anime de basquete, né? Mas não dá pra aceitar totalmente. É, então, o chute tem que dizer o nome, né, do anime, cara. Exatamente. Ele finaliza dizendo assim: parabéns aos 3 anos e que vocês continuem fazendo esse trabalho de vocês. E que aquele casal da staff que a gente shippa tanto não demorem muito a assumirem que entre as desavenças tem um amor entre eles. Faz tempo que a gente não shippa eles, né? É verdade. Tem que voltar a pegar no pé deles por causa disso. Faz tempo que eu não shippo eles, mas enfim. No mais é só isso. Então valeu pelo teu e-mail, Parker. Muito obrigado, Parker. Valeu de verdade. Continue mandando e-mails para o Projeto X Podcast. Isso. O próximo e-mail é do Rafael HQ. Olá, pessoal do Projeto X Podcast. Missão Impossível se encaixa na categoria filme Sessão da Tarde. Gosto muito da franquia e, claro, da musiquinha parodiada em tudo que é lugar. Tipo Shrek 2, com o Pinóquio descendo por umas linhas. Muito bom. Se eu não me engano, no Toy Story também eles fazem uma parodiazinha com, no Toy Story 3. É, eu acho que sim. Que é o Woody, que ele cai da mesma forma que o cara do Missão Impossível cai, assim. Se eu não me engano, E gostei da playlist de desenhos animados. Aí. Sobre a dica da próxima semana, chuto que vai ser Pokémon de novo. Não. Não? Foi não. Longe. Acho que foi por causa do Japão e da bola, eu acho. Pode ser, pode ser. Eu acho que tá meio cedo ainda. É, não, não vai ter Pokémon por um bom tempo agora. Eu não sei, eu acho que não, né? É, se depender de mim, não. Porque tem que descansar o assunto, né? Já cansou. Até eu cansei. Tá bom, então. Tá bom, bom. Mas não lembro do outro e-mail, Rafael HQ. O próximo e-mail é do Lucas 2011, que é Lucas, 17 anos, de Maceió, Alagoas. Não tenho muito o que falar sobre o Protocolo Fantasma, que é o quarto filme do Missão Impossível. Mas que, por sinal, eu curto muito. É muito bom mesmo. Pretendo ver os anteriores. Estou mega ansioso para ver o novo, assim que estrear dia 13. Cara, veja, é muito bom. É muito legal. Muito eletrizante mesmo. Eu curti pra caramba. Tem o selo Sage de qualidade. É bom, é bom. E sobre as dicas, que creio que seja um cast sobre Kuroko no Basket. Tá certo, tá vendo? É isso. Acertou em cheio, acertou em cheio. Era isso que eu queria. Pô, é isso mesmo. Mandar o nome do tema certinho. Parabéns. Valeu, Lucas 2011. Parabéns. Parabéns, parabéns. Valeu, Lucas. O próximo e-mail é da Letícia Shirabiyoshi. Olá, pessoal do Projeto X Podcast. Aqui é a Letícia. Fiquei um tempo sem ouvir os casts. Problemas de internet para baixar. Hashtag padrão Dri. Ei, maravilha. E com muitos estudos. Terceiro ano de ensino médio, / vestibulares. Mas estou voltando a ouvir. Como o último podcast que eu ouvi antes de ocorrer problemas já citados foi o CDZ da Zoeira. Ih, faz tempo. Nossa, faz tempo, hein? Ixi. Só ouvi os temas que me interessaram mais. Então eu ouvi o de histórias e edições. Eu ri muito e imaginei que iam criticar mais o cabeça. Mas tudo bem. A gente critica ele todo dia. Tem problema. Pessoalmente, principalmente. Mangás que nos marcaram. Meus mangás favoritos são Tsubasa Reservoir Chronicle, XXXHolic, eu não sei como falar isso. Holic. E One Piece, respectivamente. Olha aí. Ela escutou também Pokémon da Zoeira. Foi o primeiro podcast que ela foi escutar depois que voltou, por razões óbvias, claro, né? Claro, né? Claro. Pokémon é Pokémon. Final Fantasy, já é a segunda vez que a gente fala de Pokémon nessa CC, já percebeu isso? Olha aí, olha. Final Fantasy, chorei de emoção escutando o podcast porque foi perfeito, olha. E Disney, meu filme favorito é Rei Leão e a Bela e a Fera. Maravilha. Espero ter mais tempo para mandar mais e-mails, porque eu gosto de fazer isso, mas vestibulares estão chegando, então vai ser complicado. É complicado essa época. Ah, mas se esforça que você consegue. Eu só não comento sobre o cast da semana porque eu só assisti um filme, acho que o 3. Olha, meu favorito, que bom. Então é isso, continuem assim, abraços. Tenho esperança, observação. Tenho esperança de que o podcast 200 será do estúdio Ghibli e que um dia falem de Percy Jackson. Duvido muito desses dois temas, mas sonhar não custa nada. E aí? Ó, vou dar uma dica / spoiler. Letícia, um desses dois temas está confirmado na nossa programação. Não vou falar qual. Eu acho que são praticamente os dois, na verdade. É, só que um a gente sabe que não vai sair. Olha aí, qual será? Mas é isso aí, valeu Letícia pelo seu e-mail, continue mandando e-mails para o Projeto X. Valeu. Bom, o próximo e-mail é do Ricardo de Andrade Santos. Olá a todos, excelente podcast e ótimo tema. Só uma curiosidade, o Leonardo Nimoy, o Spock de Star Trek, participou da série de TV, a primeira, né, por duas temporadas, na quarta ou na quinta, se não me engano. Sim, ele tá certo, ele participou mesmo de duas temporadas. Eu também não sei qual temporada ele participou. Achei esse vídeo no YouTube que mostra ele na abertura. Ah, maneiro, o link na postagem. E o próximo podcast vai ser sobre o anime Kuroko no Basket, ou sobre animes de basquete. É, já acertou na primeira, no primeiro chute, né? É sobre Kuroko no Basket, tá certo de cima. Foi de caras, o cara é bom, o cara é bom. Parabéns, Ricardo. Valeu, Ricardo de Andrade Santos. Valeu. O próximo e último e-mail de hoje é do Leonardo Piana. Olá, amigos do Projeto X Podcast, Piana aqui. Minhas aulas voltaram essa semana, e as minhas também, cara, tô triste. E andei bem ocupado e cansado, pacas. Então não tive tempo de ouvir o podcast ainda, mas como sou curioso, ouvi as dicas e meu palpite é que o próximo podcast será sobre o anime Kuroko no Basket. Acertou, tá vendo? Acertou. Tá certo, tá vendo? Bom, vou dar um jeito de ouvir esse cast sobre Missão Impossível, porque curto os filmes. Então até a próxima e abraço. Escuta o podcast e depois manda um e-mail pra nós, Leonardo. Por favor. Por favor, por favor. Mas então, valeu, Leonardo Piana. E com isso a gente encerra os e-mails. Como eu já disse, é bem curtinho. Foi super rápido. Que rápido, que rápido. Esse foi o ser mais curto, eu acho, que a gente já gravou. Eu vou começar a falar agora só pra gente gastar mais tempo. Vai lá, aproveita. Não, mas vamos então para as dicas, né? Vamos fechar logo essa caixa de entrada. Que assim, as dicas da semana passada foram Sombra, Bola e Japão. E por que essas dicas? Sombra, na verdade, é o personagem protagonista, o Kuroko, que ele diz que ele é uma sombra, né? O outro protagonista também, né? Que ele age como uma sombra. Ele é um jogador fantasma. Tem a bola, que é um basquete, um esporte com bola. E Japão, né? Uma história no Japão. Anime, mangá também, né? E é no Japão, essa história toda. Então, Kuroko no basquete. Eu basicamente, quando tem Japão, assim, no nome, eu não acerto. Porque eu assisti muito pouco anime, então assim, não dá. Ah, sim. Mas é isso aí, quem acertou, parabéns, né? Fica aí os parabéns e os pontinhos, né? O ranking do ano tá aí rolando. E as dicas da próxima semana, seja. Vamos lá, e as dicas da próxima semana, então? Olha aí, fiquem de olho, galera. São Gema, Soldado e Galáxia. Eu acho que tá fácil. Tá fácil. Tá muito fácil. Tá fácil demais. Tá fácil. Tivemos uns mimimi nesse podcast, né? Eu cortei. Então tá bom. Eu que tô editando, tá? Só pra vocês saberem, galera. Ah, então beleza. Mas então, galera, valeu por escutarem mais esse caixa de entrada. Continue mandando mais e-mails, comentários. Por favor, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter. E eu acho que é só isso, né? É isso aí. Muito obrigado, galera. Continue ouvindo o Projeto X Podcast. A gente volta semana que vem. Falou. Falou.